ar, Nominata 616. Olá pessoal, estamos aqui com mais um Inominata 616. Eu sou o Coveiro e este aqui é um programa até especial. Mais uma vez a gente está realizando aquela velha iniciativa, tipo, fazer o quê? Uns 2, 3 anos já que a gente começou com essa ideia. A gente está juntando aqui mais uma vez um clássico crossover entre blogs. Para isso eu tô chamando já dois chegados aqui que vocês conhecem bem do programa. São os Marcos. Minha dupla de Marcos. Um já é um canônico e o outro já tá participando bem ativamente já. Acho que tá no seu quarto, quinto, sexto programa Nominata aqui. Marcos Dark, fala aí. Que é Marcos Dark. Eu gostaria muito de ver uma minissérie do Raio Negro com o nosso homenageado. Ué, é própria pra ele, né? Que ele trabalha exatamente muito bem esse tipo de narrativa, né? Uhum. Fala, Marcos Pedro. Olá, galera. Aqui é o Marcos Pedro, futuro desenhista. E eu sou desenhista, você desenha, você só não tá empregado, outra coisa. Pô, eu só não tô na Marvel nem na DC, né? É, só tá na Marvel e na DC. Porra, mas, né, enquanto eu oficializar esse negócio, ainda sou um padawan, vamos dizer assim. Padawan de desenhista. Gostaria de continuar vendo o Gustavo Duarte fazendo Rocket Raccoon, que é foda. Os três jeitos dele, é foda. É, e a gente tá com dois convidados hoje, como a gente tem que ter, né, nesse programa de cross. Nosso velho chegado aqui do quadrinho, se apresenta aí, Luiz. Olá, pessoal, aqui é o Luiz Garavello lá do site Quadrinho. É, vim aqui falar um pouquinho do Gustavo, do maior torcedor do noroeste de Bauru, da face da terra. Onde puder tá a flag lá do Bauru, tá. Tá. Cruzando até fronteiras do Cósmicas até. Exatamente, até nos capuzos espaços existem torcedores do noroeste de Bauru. E temos um convidado estreando aqui no nosso Nominata 616, direto do Whatever. Fala aí, Marcelo, se apresente. Olá, pessoal, eu sou o Marcelo lá do Areva e eu gostava do arte, eu gostaria de ver ele desenhando a Hora da Aventura. Queria ver como é que ele ia fazer. Hora da Aventura. Boa. Bom, a gente tá falando sobre esse programa, a gente escolheu esse tema do Gustavo Duarte, mas ele faz parte, na verdade, de um grande complexo de outras coisas, né? A grande verdade é que ele tá falando sobre a iniciativa que tem como tema, dessa vez, os 80 anos Maurício de Souza. Então, vários blogs, como a gente já tem feito todo ano, né, fala sobre diferentes temas, e eu aproveitei a oportunidade que a gente podia entrevistar o Gustavo Duarte e também falar sobre as obras dele aqui no nosso Nominata. Afinal, dentre todos da gráfica MSP, quem debutou na Marvel, pelo menos até agora, né, iniciando, é o Gustavo Duarte. Apesar da gente ter o quê? O Vitor Cafaz ter começado sobre o Pony Parker, né? É, e ter feito uma capa também, variante, né? Variante e tal, mas assim, acho que valia muito a pena a gente ter algumas curiosidades do Gustavo, já que a gente praticamente já leu alguma, quer dizer, a gente tem uma obra que já saiu por aqui dele, né, no, tipo, na CCXP até, sobre Guardiões da Galáxia, e vai ter uma que vai estrear, mas a gente quase não sabe como é que ele alcançou isso aí, né, a gente quer ouvir um pouco de como foi trabalhar pra Marvel, como é que é trabalhar com o roteiro, com o diálogo agora, né, a gente quer saber algumas curiosidades que vem por aí. Eu vou aproveitar pra falar até um pouco mais, explicar um pouquinho mais sobre esse tema, o Luiz, né, já que ele foi o... Dessa vez foi ele que encabeçou essa ideia, né? Eu tinha puxado... A gente vai ter, na verdade, duas, né? Eu tinha puxado um tema pro final do ano, o Luiz puxou outro, e a gente resolveu dividir. Fala aí, Luiz. Então, é só lembrar aí pra quem é ouvinte antigo ou pros ouvintes novos saberem, é todo ano a gente junta uma galerinha aí dos podcasts pra fazer um tema em conjunto, né? E fazer essa mistureba aí, esses crossovers, né? Isso começou em 2012 lá com os 90 anos de Stan Lee, né? E aí todo ano a gente faz um em alguma homenagem. Teve a Vertigo, aí no ano seguinte teve o Batman. E esse ano, assim, a gente tava discutindo as ideias, aí surgiu a sua ideia de fazer sobre Star Wars, né, já que vai ter o lançamento do sétimo filme lá no fim do ano, mas também a gente lembrou que tem os 80 anos do Maurício de Souza, né, que é o grande nome dos quadrinhos aqui no Brasil, né, Então a gente pensou, bom, já que a gente já tem esses contatos aí com todo mundo, a gente pensou em fazer, bom, vamos tentar fazer duas esse ano, né? E aí agora em julho agora a gente fez sobre o Maurício de Souza, vários podcasts já lançaram seus episódios, e em dezembro vamos fazer uma segunda iniciativa, né, do ano, que aí vai ser só sobre Guerra nas Estrelas ou Star Wars, dependendo do seu grau de purismo dos anos 80. Não, aí você tem tema, pelo menos da Marvel tem o tema do passado e do futuro agora pra falar. Sim, não, é, da Marvel você pode escolher o tema que quiser, porque não vai te faltar opção. Bom, então assim, só pra explicar melhor agora como é que vai funcionar esse podcast, a gente não tem leitura de e-mails, a gente vai dividir em duas partes. Primeiro, então, vai ser a parte com a entrevista do Gustavo Duarte, e a gente depois continua falando sobre o histórico dele, né, a carreira dele até chegar nessas edições que a gente teve com da Marvel e também da DC, né, querendo ou não, ele também tá lá na minissérie do Bizarro, né. I am Groot. Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez, no lugar da nossa leitura de e-mails, vamos mais uma vez entrevistar um artista, dessa vez é o Gustavo Duarte, que você já deve conhecer muito bem, não só pelos seus trabalhos autorais, como também o da gráfica MSP, mas seus últimos trabalhos, tanto para a Marvel quanto para a DC, né? Gustavo, obrigado por aceitar o convite de fazer essa entrevista. Prazer é meu estar aqui. Então Gustavo, a gente tem uma série de perguntinhas aqui para fazer, a maioria de curiosidades de bastidores, eu mesmo tenho um monte, né? Mas antes de começar para falar sobre esses seus mais recentes trabalhos, né, eu queria tirar uma dúvida, assim, qual foi suas primeiras influências, assim, tanto como leitor de quadrinhos, quanto também para ser um artista de quadrinhos? Putz, influência, cara, é essa pergunta que pode durar mais ou menos uns 8 programas, né? É difícil, né? Você começou lendo o quê? Eu comecei lendo o quê? Lá atrás, quando moleque, vai, se eu for pensar quem são minhas influências lá de trás mesmo, eu lia muito, sempre li muito gibi, lia muito Marvel e muito... eu lia em diversidade mais Marvel do que DC, mas eu lia muito Batman. Uhum. E depois Lobo, que eu adorava o Lobo, aquela década de 90 e tal, já um pouco mais velho. Né? Mas lia Superman um pouco também, lia um pouquinho de tudo, entendeu? Mas lia mais Homem-Aranha, Hulk e Batman. Eram as coisas que eu lia de herói mais, assim. Só que eu acho, assim, de quadrinho, que me pega mais, se eu olhar, além de Marvel e DC, claro, é a parte mais cômica e mais de tira, como o Snoopy e o Charlie Brown, o Calvin, até anterior, o Will Eisner. Eu descobri o Will Eisner quando eu tinha uns 8 anos de idade, assim, e foi o cara que me... falei, isso é incrível, né? Eu já conhecia, como toda criança decente conhece, o Homem-Aranha, o Super-Homem, o Batman. Mas assim, quando eu conheci o Will Eisner, eu falei, pô, isso é incrível. Eu tive a sorte de conhecer não tão velho. Tinha uns 8 anos de idade, assim. Revista Mad, muito, muito, muito. Eu leio Mad, quer dizer, hoje eu não leio Mad mais. De vez em quando eu dou uma olhada, mas eu li muito Mad até uma certa idade. Comecei lendo, eu morava em São Paulo, em Bauru. Mais ou menos nessa mesma época que conheci o Will Eisner, vai. Lá, sei lá, tinha uns 7, 8 anos, assim, eu comecei a ler Marvel, ler Mad, e comprava Mad todo mês, assim. E era incrível. E, assim, eu acho que a minha geração muito foi moldada pela Mad, assim. Você tá falando bastante aí do Will Eisner, né? Foi ele tua grande inspiração para você prezar mais pela narrativa visual do que uma narrativa com fala? Ah, um dos. Eu acho que é talvez um dos maiores professores, não só meu, que todo mundo, né, que faz quadrinho. É difícil você ver um cara que não aprendeu nada com o Will Eisner. Eu aprendi e aprendo até hoje. Sim, sem nenhuma dúvida. Você olha aquelas páginas dele, são aulas, né? O cara às vezes não usa nenhum quadrinho, deixa tudo solto e é tudo extremamente amarrado, lindo. Além de ser lindo, é bom de ler, flui, é incrível. Acho, se a gente tivesse que achar um cara se eu tivesse que dizer, esse cara é o narrativo melhor na, numa história em quadrinho, acho que talvez seria o Eliza mesmo, né? Mas tem, além disso, tem que lembrar que ele foi muito influenciado por charge, caricatura, cartoon, então a gente tem Fios, Iraldo, o Aragonés, que é outro cara que me ensinou e me ensina muito como a parte de narrativa sem fala, inclusive, que é o cara que mais... acho que só um número da média ele não fez de todos os desde que ele começou as marginais da média, né? Que sem nenhuma palavra também, o cara uma aula de narrativa também, né? Então tem um monte de coisa. Loredano, Al Hirsch, depois de um pouco mais velho, já tinha uns quase. Eu conheci os desenhos, mas virei muito fã a partir dos meus, sei lá, 18, 20 anos, o Al Hirsch, do caricaturista americano, que acho que influenciou muito o meu traço e tal. Então, é muita coisa, essa coisa a gente podia fazer. Mas daqui a um ano a gente faz uma só de influências. É. Né? A gente fica falando só de influências, tem que ter muita coisa, né? Mas falando aí já dessa, que eu tava falando dessa tua marca, né, que essa trabalha muito mais a narrativa visual, particularmente pra você, porque pra mim, na minha opinião, acho que é muito mais difícil você contar uma história, acho que é um desafio até você contar uma história sem colocar balões ou informação e você conseguir trabalhar esses sentimentos, essas ações só em imagens do que esse, colocando um quadrinho que naturalmente conhece, que tem aquele diálogo e por aí vai. Pra você acha que isso é mais fácil justamente pro seu histórico, já que você tem um histórico de ser cartunista, ou pra você é realmente um quadrinho difícil de se fazer e você faz porque é um desafio? Não, eu acho assim, que eu comecei a fazer história em quadrinhos sem fala porque quando eu fui fazer meu primeiro gibi, que foi a Pó, uma história com mais de 2-3 páginas, eu achei que seria legal tentar fazer assim, nenhuma fala, porque os cartoons e as charges que eu fazia sem fala eram os cartuns e as charges que eu mais gostava. Aí eu tentei ver se poderia funcionar uma história de várias páginas, que não é tão simples quanto uma só, uma imagem só, que é uma charge, que é um cartoon. E fiquei pensando em trabalhar isso e fui, e é algo que eu gosto de fazer. Porém, eu acho que você conseguir narrar uma história como sem fala, você tem que conseguir fazer se entender pelos desenhos. Sim. Isso independente de ter fala, não ter. Você citou talvez um exemplo perfeito, que é o Will Eisner. Mas se você pegar qualquer bom quadrinista, tem uma narrativa que você consegue. É óbvio que o texto é importante, que os diálogos são importantes, mas se você olha ali e fala, bom, eu entendo para onde a história está indo. Entendeu? Então esse é o papel do desenho no quadrinho. Independente de ter texto ou não ter texto, o desenho é que te leva. Então você não pode fazer, já que tem texto, eu vou usar o texto como muleta. O texto é importantíssimo. Eu faço história sem texto e faço história com texto, mas tendo ou não texto, é importante que o desenho, que você entenda para onde você está indo com o desenho, para que seja uma história em quadrinho completo, entendeu? Então, são coisas legais. Eu gosto de fazer história sem texto e sinto prazer fazendo. Então, por isso que eu faço. Mas não, o difícil é fazer bem feito. Uhum. Sempre me perguntam, o que é mais difícil, com texto ou sem texto? Eu costumo dizer, com texto ou sem texto, tem que fazer bem feito. É a mesma dificuldade, eu acho, entendeu? Às vezes você tem que espremer um pouco mais, porque, por exemplo, você quer dizer exatamente o que o cara está dizendo e você não vai usar um texto, talvez demore um pouquinho mais para você raciocinar, guardar um tempinho, o que eu vou fazer e tal, para chegar numa solução. Mas a gente sempre chega numa solução, né? A gente sempre tenta chegar numa solução. E sempre tenta chegar numa solução boa, espera que se chegue numa solução boa, né? Você falou dos primeiros trabalhos aí, o Có, né? O Táxi, o Birds, que eu acho que foram os primeiros que eu tive contato, foi no FIC 2009, foi que eu te conheci também. Recentemente a Dark Horse fez uma coletânea desses trabalhos e publicou lá fora, né? Como é que você sentiu a repercussão desse material pro público de fora? Porque eu imagino que você, quando montou essas histórias, assim, visualizou praticamente o público local daqui do Brasil. Mas como é que você sentiu essa repercussão? Essa primeira repercussão fora do Brasil do seu trabalho? Foi muito legal. Foi tão legal que foram abertas outras portas, entendeu? Uhum. Na verdade, assim, quando eu fiz as histórias, eu sempre pensava, elas têm muita coisa brasileira, nas histórias. Você vê referências do Brasil, mas você vê algumas referências internacionais também. Eu nunca pensei em fazer assim, ah, essa história eu faço para que funcione aqui. É óbvio que tem coisas, pequenas coisas, que você olha e fala, bom, isso aqui só funciona no Brasil. Uma referência sentada numa mesa, o Bi Ribeiro, o Roger, e tem o Flea, que é de fora, mas o Roger e o Bi Ribeiro, ninguém vai entender lá fora. Porém, se eu colocar isso com uma importância total na história, é um erro meu, porque assim, ela funciona porque é uma referência, acaba sendo uma piada, uma homenagem também, mas ela não atrapalha a leitura da história. Se você não conhecer essas pessoas, você continua lendo a história, não vai, são camadas. Se você conhecer, é legal você falar, pô, conhece esse cara, mas as minhas referências, elas não podem nunca atrapalhar o entendimento da história, né? Pelo menos eu tento para que não atrapalhe. Então eu sempre tentei fazer histórias que funcionassem em qualquer lugar. Então quando foi lançado nos Estados Unidos, a coisa tem andado legal, né? Teve uma tiragem que não foi gigantesca, mas esgotou acho que depois de 3 meses. Bacana. E foi para a segunda, tá no finzinho da segunda e tal. E é um livro que vai andando. A Dark Horse ficou contente com ele, sempre fala para mim que eles gostam do livro. E o livro, nos eventos que eles fazem, nas livrarias, vende, continua vendendo. Então é um livro que não tem uma data de validade, eu acho. Então eu acho que funciona a longo prazo. Então eu acho que foi legal, entendeu? Foi bacana ter feito, ter saído na hora que saiu, ter saído depois de 4 livros aqui. Eu já estava, eu acho que foi melhorando com o tempo e tal. Então foi bacana. E teve uma aceitação legal, as críticas foram muito positivas. Uhum. Isso até me espantou, assim, não tive nenhuma crítica. Sempre tem, claro, quem gosta, quem não gosta, é absolutamente normal. Sim, sim. Mas não teve nada assim gratuito de ódio, raiva, pelo menos que eu tenha visto. Então eu fiquei contente com o que aconteceu. Com o que está acontecendo com o livro, na verdade. Passando agora então para o tema do nosso podcast aqui, né? O 12, na verdade, que é sobre as Graphic MSPs, né? Já que a gente tá fazendo essa iniciativa com os outros sites, né? Pra falar sobre os 80 anos do Maurício. Eu já ouvi essa história, que pelo menos foi o Sidney, junto com você, acho que no FIC 2011 que contou. Como é que foi feito o convite? Como é que foi feita essa seleção pra você fazer justamente o Chico Bento? Então, pra quem não estava lá, conta pra gente aí como é que foi essa surpresa aí. Eu sempre falo, assim, que quando se conta nas palestras que vai todo mundo desse projeto e tal, sempre todo mundo tem conta a história, ela é sempre emocionante, muitos choram, muitos putz e faz e tal. Assim, comigo não teve nada dessas, comigo não teve um negócio oficial. Uhum. Foi uma coisa assim, Gustavo, vou convidar você para tal coisa. Foi andando, assim, meio que sem querer eu fui o primeiro a ser convidado. Não que eu não quisesse, não isso, sem querer do Sidney, assim, não foi proposital eu ser o primeiro. Isso vai lá de trás, até tem uma história minha do Sidney. Quando o Sidney entrou no Maurício, no bom sentido, claro, né? Que coisa horrorosa. Ele entrou no estúdio, a gente se encontrou, um dia eu já conheci o Sidney e falei, pô, Sidão, agora chegou a hora, já que você tá lá dentro, porra, você precisava fazer uns gibis desenhados com os personagens desenhados por outras pessoas. Só que assim, sem falar, em momento algum eu pensei em mim. Eu pensava em, queria muito ver o Fernando Gonzalez fazendo uma história do Bidu. Eu queria ver o Laerte fazendo uma história do, sei lá, de quem, do Franjinha, do Cebolinha e tal. Então eu tinha isso, puta, tinha que ter outros caras. O Sidão falou, foi a primeira coisa que o Sidão me disse. É uma ideia que eu tenho também há muito tempo, gostaria muito de fazer e tal. E isso aconteceu com o MSP50, né? Uhum. Que foi um sucesso e tal. Aí o Sidão me convidou, participei do primeiro e tal. Aí um dia, acho que no dia que eu tava lançando a Táxi, ele veio aqui em casa, porque ele não podia ir no lançamento de noite e tal, ele passou aqui pra pegar o gibi. Uhum. E aí ele veio aqui no estúdio, a gente ficou batendo um papo e tal, e ele falou, pô, aquela ideia de fazer, histórias maiores com os personagens do Maurício, depois desse gibi, depois da MSP50, tá muito mais próximo, Gustavo. Eu falei, pô, que legal, eu acho. Eu falei assim, pô, deu super certo. Ele falou, deu super certo, funcionou muito bem e tal, não sei o quê. E você é um dos caras que eu quero na primeira leva que eu fui fazer de gibi. Eu falei, pô, que legal, Sidão, que bacana. Aí ele olhou pra mim e falou assim, quem você gostaria de, quem que você pensa em fazer? Uhum. Aí eu parei na hora e falei, ah, Chico Bento, né? Que é o que eu mais gostava de quando eu era moleque do Maurício, era o Chico Bento, né? Aí eu ainda, na sequência, falei, putz, melhor, Chico Bento, eu, Pelezinho e Bauru. Ele falou, meu, aí não, né? Aí ele falou, não, de cada um, vez, né? Só um, falei, ah, legal, Chico Bento, pô, bacana, tal. E ficamos naquele papo, tá? Mas não foi uma coisa oficial, entendeu? Não foi, pô, então beleza, pensa num assunto e tal. E aí ele ia indo, aí ele me ligava e falava, Gustavão, cara, tô pensando em chamar o Danilo pra fazer o astronauta, o que você acha? Pô, conheço, o Danilo, porra, trabalhou com um dos meus melhores amigos, que era sócio do Braga, né, Marcelo Braga, que é um dos meus melhores amigos, eu conheço o Danilo, claro, porra, conheço o trabalho dele, gosto muito, acho tudo, tem tudo a ver, tá? Ele ligava, tá? Eu lembro quando ele resolveu o que ia fazer com o Chico, o Piteco, e eu tinha conhecido o Chico lá em João Pessoa, ele me ligou, você conhece o Chico? Porra, convidei ele, falei, porra, eu acho o trabalho incrível. Ele ia me contando, ele ia sabendo as coisas, assim, ele contava que ligou para as pessoas, pro Vitor e pra Lu, que eu gosto muito e tal. E aí, papapá, e aquela coisa. Aí um dia ele me ligou e falou, Gustavo, eu preciso de um plot. Plot do quê, Sidney? Da sua história, todo mundo já mandou. Todo mundo o quê, Sidney? Você tá louco? Que era? Ah, eu falei, ah, tá, não, claro, pera lá, vamos, já te resolvo isso, tá, me dá uns dias aí que eu te passo. E aí foi isso, então não foi uma coisa, não foi aquela coisa que as pessoas contam, aí o Sidney ligou pra mim e não sei o que, eu não tive essa parte emocionante e tal, foi indo, e com o tempo a gente ia falando, tá, e quando eu já tava, eu tinha que fazer, aí eu falava, você tava lá desde os bastidores, né? Eu tava meio que escutando as histórias, tá, então não foi meio, não teve uma coisa oficial, tá, olhando pra trás agora eu percebo que talvez tenha tido, mas não sei. Não pegou na hora que tava sendo convidado, hein? É, não, mas foi uma coisa. É que era uma coisa muito. Aí virou uma coisa mais, né? Ô, não, Sidney, não sei o que, me chamou e tal. Né? E assim, eu. Quando eu fui fazer mesmo, MSP 50, eu já era amigo do Sidney, eu sou amigo dele e tal. Assim, então, foi aquele papo, entendeu? Ao mesmo tempo, acabou sendo meu editor na história, já era meu amigo. Então, antes de eu ter sentado, trabalhado, fazendo o Chico, eu não considero que as duas páginas do MSP 50 tenham sido uma coisa mais solta, mais leve, era uma homenagem e tal, então não é uma coisa. Então até então ele nem tinha, não era, nem via como um editor, assim, ele era o editor dos outros, não meu, né? Então aí depois ele foi meditar, e aí foi legal, tal, a gente trabalhou junto, foi muito bacana, né? Então foi meio por aí, não teve uma coisa oficial, não teve um. Os sinos não tocaram, teve corneta e tal. Mas foi muito legal. Mas aí quando veio o convite da Marvel, teve sinos e cornetas? Como é que foi agora o convite pra Cara, Marvel? O da Marvel não teve sinos e cornetas, mas foi muito surreal, assim. Conta essa história, então. Absolutamente surreal. E eu até hoje acho, assim. Chegou um e-mail do Ed Lenin. Uhum. E além de tudo, assim, tipo, chega um e-mail de um cara que de Lenin, assim, eu não tenho Facebook, tem um Facebook, uma fanpage ali, uhum. Que quem fez pra mim, um camarada que chama Gabriel, puta, super querido e tal, sim, ele fez como fã mesmo a página, e a página é super legal, tem mais, eu acho que se eu cuidasse da minha página, não deixaria tão legal como o Gabriel deixa, né? E aí chegou um e-mail do Gabriel e falou, Gustavo, um cara mandou um e-mail pra você, mandou uma mensagem aqui pelo Facebook querendo falar com você e tal, e eu acho que é sério, porque o cara disse que é da Marvel. Aí eu falei, pô, legal. Ele falou, passei teu e-mail, tá? Falei, claro, obrigado, valeu, tal. Aí eu falei, quem é? Né? Quem é essa pessoa? Ele falou, ó, tua mensagem aqui. Aí pegou e mandou uma mensagem pra mim, era o Andy Lenin. Andy Lenin? Eu conheço esse cara. Eu, pô, que é Andy Lenin? O que eu já li do Andy Lenin? Uhum. Cacete, é o cara que fez os Guardiões da Galáxia, que todo mundo conhece hoje, né? É, a versão definitiva agora, né? Você mais do que eu pode dizer. Ele e o Dan Abnett fizeram essa versão que a gente conhece como os Guardiões. Os Guardiões são da década de 60. Então, eles são lá de trás, mas não são esses caras, né? Esses caras que foram pro cinema, que esse sucesso brutal e tal. O sucesso mesmo nos quadrinhos é do Andy e do Dan. Aí era um e-mail super simpático do Andy, que... dizendo, o Andy inglês mora ali do lado de Londres, e ele tinha ido na comic shop dele ali e comprou o Monstros. Aí ele mandou um e-mail super, puta, olha, adorei, puta, eu quero muito trabalhar com você, porque eu adorei teu gibi, que não sei o que, puta, que legal, eu quero escrever uma história do Groot com você, né, porque o Groot, apesar de falar, ele não fala, né. Isso foi mais ou menos na época do filme, Gustavo? Esse e-mail foram 5, 6 meses antes de lançar o filme. Ah, tá. Né? O gibi saiu uma semana antes do filme. Sim, sim, sim. Não existe melhor, não poderia existir melhor propaganda pro gibi do que essa. E aí ele falou, pô, queria fazer uma história do Groot com você, porque como ele não fala, você consegue fazer história sem fala, né? Agora ele fala, mas fala. Só fala uma única coisa. Fala a mesma coisa e tal. Você toparia, né? Você faz esse tipo de trabalho? Eu pensei em responder, não. Eu não trabalho para grandes corporações. Aí eu falei, pô, claro, seria um puta prazer e tal. Não escrevi puta porque já era inglês. Mas aí eu peguei e tal, ele falou, então vou falar com o editor. Aí ele mandou 2 dias, aí eu peguei e falei, pô, né? Falei, cacete. Aí eu cheguei, fui falar com a minha mulher, falei, pô, eu quero da Marvel pra fazer uma história, né? E até aí, assim, era razoavelmente aceitável, porque seria uma história de 8 páginas, 6 páginas, em coletânea, sabe? Assim, ah, bom, beleza, isso é plausível fazer uma história de 8 páginas pra Marvel, porque tudo bem, mas é essa e um abraço. E aí ele me escreveu 2 dias depois pedindo 1000 desculpas, que... ele foi falar com o editor e o editor tinha passado a história para outra pessoa. Que ele estava super envergonhado de ter falado comigo, mas que ele queria muito trabalhar comigo, que não sei o quê. E eu falei, pô, Ed, de maneira alguma você tem que pedir desculpa. Que legal, não, mas a gente vai trabalhar junto, não sei o quê e tal. E aí, eu tinha, na hora que ele falou, eu fiz um... rabisquei um Rocket e um Groot. Certo. E mandei para ele. Eu falei, pô, eu tava até desenhando aqui. Aí, tipo, 10 minutos depois ele mandou um e-mail e falou assim, cara, me mandei isso em alta, já. Eu mandei em alta, aí no dia seguinte ele mandou um e-mail assim, você não sabe isso por mim, mas acabou de chegar o desenho da Marvel, o editor pirou e deve entrar em contato com você. Aí eu falei, porra, pera lá, derrubaram o cara que ia fazer a história do grupo, é essa, né? Que coisa deselegante, né? Aí o Devin, que é o primeiro editor que eu trabalhei na Marvel, me mandou um e-mail super simpático também e tal, convidando pra participar, se fosse... explicando o que era, estava participando de um gibi de 100 anos da Marvel. Que o gibi se passa no futuro, quando a Marvel faz 100 anos, né? É. E aí eu falei, ah, beleza. E eu achei que era aquela história do Groot mesmo. Quando chegou o roteiro, né, eu fiquei super contente, estava legal. Nunca imaginei desenhar para a Marvel nem para a DC. Sempre adorei, mas nunca falei assim. Pelo tipo de desenho que eu faço, eu imaginava que não ia rolar, entendeu? Quando bem moleque, eu falava... porra, queria trabalhar pra mar, queria fazer uma história. Só que eu fui crescendo e fui vendo que era impossível, não tem nada a ver o meu traço e tal, não sei o quê. Aí quando chega esse convite, eu fiquei muito contente e tal. E eu falei, ah, beleza, vou fazer essa história, uma história curta e tal. Quando chega o roteiro, a história começa em Asgard. Ah, é Asgard ou Asgard que fala? Eu falo Asgard, né? Você fala Asgard, eu vou falar Asgard. Em Asgard destruído. Aí, tipo, puta. Tá uma formação bizarra dos Guardiões da Galáxia, tem um monte de gente. Tem um Homem de Ferro do espaço. Como é que eu um Homem de Ferro do espaço nos Guardiões da Galáxia? Aí corta, os caras vão pra Nowhere, que até então eu não sabia que existia. E aí, pô, o pau comendo e tal, eu falei, cacete, é uma história de verdade, não é um negocinho assim. Não é uma coisa pequena, né? Uma vida. Aí eu lembro lendo o roteiro assim, falei assim, bom, se eu conseguir fazer essa história, eu acho que eu consigo fazer qualquer uma, né? Então foi uma coisa meio foi indo, assim, aí rolou. E o gibi foi muito bem. Muito bem, saiu inclusive aqui, né, na época da CCXP. Pois é. A Panini adiantou aí, ó, o lançamento dele. É. É com. Acho que papel LWC. Você criou, inclusive, uns personagenzinhos novos, né? Tem umas versões... Eu posso dizer, se um dia eu tiver um filho ou um neto, eu posso dizer que eu criei um personagem pra Marvel. Agora pra DC também. É de onde é essa ideia de criar esses três filhos ilegítimos do Rocket aqui? É, então, o Andy tem uma cabeça muito maluca, né? E assim, eu trabalhei com o Andy e com o Omar também. Sim, o Omar tá aqui também no Skype. É outro queridíssimo, assim, os dois viraram meus amigos, assim, os caras falam comigo no Skype toda hora e tal. São caras muito legais, né? E aí os caras, assim, eles gostaram muito da história porque eles costumam... O Andy é super bem-humorado, o Ron também, mas assim, as histórias do Ron são mais sérias, aquelas sagas galácticas, tá? Uhum. Não sei o quê. O Andy fica entre o humor, mas assim, ficou bem mais bem humorado, quase uma história de humor mesmo, a Fulminha ainda ficou pura galhofa, né, e eles gostaram, ficaram super contentes com o resultado e tal, e aí tem essas coisas, não, tem três filhos, o Rocket Raccoon, que não sei o que, eu falei, pô, e aí eu falei, não, e como é que é pra desenhar? Não, você que desenha, você cria como você quiser, só você... Aí eu falei, mas aí são os racunzinhos? Não, Gustavo, alienígenas, cria aí o que você quiser. Então, muito legal, me deu um puto orgulho ali, tá lá, senta na enciclopédia da Marvel, tá lá, Andy Lane, Ron Mars, Gustavo Duarte. Falei, pô, que legal. Fiquei contente. E ainda deu tempo de fazer uns easter eggs aqui, né? Ah, sempre dá, né? No quadrinho bem pequenininho verde, dá pra ver o astronauta aqui, dá pra ver o seu famoso ETzinho. Acho que o ETzinho é o teu personagem que sempre vai estar lá. Não, o ET na verdade é um personagem, é uma raça alienígena que existe. Eu não sei se eu acredito piamente que existem Greys, os seres Greys, os seres do tipo Alpha, que são alienígenas desse tipo. Então são só uma raça de alienígena, tá aí. E tá com a camisa do Noroeste. É, eu tô vendo também. Mas isso faz todo sentido, isso não é um easter egg, isso faz todo sentido, porque assim, pensa bem, 100% dos astronautas brasileiros são de Bauru. Você já pensou nisso? São. O maior celeiro de astronautas do Brasil é Bauru, né? Sendo assim, o astronauta brasileiro, acima de tudo, vai ao espaço, o que ele passa para os seres alienígenas? Passa o amor ao Noroeste. Claro. Tem o Noroeste em nowhere, entendeu? Então tá lá. Aí vê o trabalho, né? Aquelas, foram quantas páginas? 4, 6 daquela revista especial? Do bullying lá? É do bullying, né? 4, 3 é uma história, uma micro historinha que o Devin me ligou, que eu fiz na véspera da Comic Con, inclusive com o braço praticamente quebrado, tinha ido pra Los Angeles, quase quebrei o braço, bati o ombro, e aí eu cheguei de viagem, e aí aumentou mais uma página, acho que era 3, virou 4, alguma coisa assim. Fim, acho que saiu em maio desse ano, uma outra Guardiões da Galáxia, né, aquela Guardians Team Up, e que aí você teve a oportunidade não só de trabalhar com o Rocket, mas juntou então a galera todinha dos Pet Avengers, né? Que por sinal, a primeira história delas foi um brasileiro também que fez, né? Que desenhou, foi o Iguara, né? Ah, é? Isso, o Iguara que desenhou praticamente quase todas elas. Foram 3 minisséries. Daquelas do team up Pet Avengers, né? Pet Avengers, né? Aqui, o Iguara. Uhum. Fez a primeira minissérie, acho que fez todas, se não me engano foram eles que fez todas. E você ainda criou a sua versão da, como é que eu traduziria isso, animais de estimação da Legião do Mal? Como é que é? Tem um nome, né? Evil Pet, não sei o que. Isso eu não sei se o Andy Lane foi buscar, mas foi muito divertido ver onde tinha surgido esses personagens, né? Porque os Pet Avengers são aqueles easter eggs de algumas historinhas prováveis da Marvel. Cara, o Andy, ele é muito nerd, porque ele tem uma, assim, eu tenho a sorte de trabalhar na DC também, porque o Rich é nerd, eu chamo ele de Uber nerd. O Andy, ele, cara, alguns personagens que viraram os personagens do mal ali, eles apareceram em um quadrinho, no fundo, numa história na década de 60, não sei o quê. Tanto é que isso é até pecado. Tem um personagem ali que você vai olhar agora, tá lá assim, como ele apareceu só e não fez nada e tal, você vai ver assim, criadores. Aí você olha lá, tá, Stan Lee, Jack Kirby, Andy Lane e Gustavo Duarte. Tá justo, né? A falência das elites, tá errado isso, né? Aquele urubu mesmo lá, só tem a primeira aparição do Victor Von Doom, né? Exatamente. Primeira página tá lá. Aquele urubu é só um urubu. Eu desenhei como urubu, né? Lá é, como se chama? É Dr. Vulture, né? Sei lá, Vulture lá não é urubu, é abutre. Abutre, é. Isso, né? Isso. Eu acho que é. Só que, obviamente, eu desenhei como um urubu. Mas, assim, era um urubu ali do lado do Victor, do Dr. Doom, e ok, era isso. Foi até agora a história mais divertida de fazer. Uhum. É, deu pra ver que você se divertiu pra caramba. Não, foi muito legal, assim. Uhum. Foi muito bacana ter feito a história. Assim. Agora, dentro desse material, eu acredito que seja a primeira vez que você trabalha com o roteiro de outra pessoa. Porque até o Chico Bento foi totalmente seu, né? Exato. Como é que é trabalhar agora, digo assim, com uma certa, entre aspas, vamos lá, pressãozinha editorial? Tanto pra Marvel como pra DC, como é que foi essa experiência? Olha, a pressão editorial eu não diria que não existe. Assim, porque pelo menos pode ser que a gente converse daqui a 6 meses, 1 ano, eu tenha trabalhado com algum outro editor ou algum outro autor que eu tenha odiado. Mas eu tive muita sorte até agora. Pelo processo que eu te contei, como eu fiz o primeiro trabalho para a Marvel, você imagina o grau de simpatia que eu tenho pelo Andy Lane. Sim, né? Sim. Que é um puta cara, assim. Ele, o Ron, depois dele de novo. Aí eu fiz uma história do bullying lá, quem escreveu foi aquele Jeff Loveless, que foi uma simpatia também, foi super curtinho, então não teve nem muito contato e tal. Mas tanto pegando os que eu fiz mais coisa, tanto o Andy quanto o Rich Corson agora com o Bizarro, o Andy foi e o Rich tem sido. Puta, o Rich me manda mensagem, acabou de mandar uma mensagem pra gente aqui que eu tava perguntando uma coisa que eu tô fazendo o número 4 do Bizarro, tinha mandado uma pergunta pra ele e agora ele me respondeu agora. Tem dia que ele pega, no meio do nada, chega a mensagem dele e tô escrevendo tal coisa, o que você acha? O que você acha que a gente faz aqui e tal? Então são caras, tanto o Andy, quanto o Ron, quanto agora o Rich, que apesar deles serem os escritores, eles entram em contato comigo e querem saber o que eu acho, pedem dica, eu sugiro coisas que os caras colocam, entendeu? E o Hit é um cara que tem uma carreira com desenho animado, tal, é o primeiro gibi dele, uhum. Né? Mas é um cara respeitado na indústria por causa dos desenhos e tal. E o Andy e o Ron, pra você eu não preciso falar, pra quem gosta de Marvel e DC, né? Os caras são de puta nome e tal. E de uma simplicidade, de uma simpatia, de querer colocar você na jogada, né? Falando, não, porra, é importante que você diga o que você acha, pô, vai aqui e tal, não sei o quê. Então, foi ótimo. E os editores até agora, tem o Ed Berganza na DC agora, junto com o assistente dele, que é o Andrew. Os dois têm sido incríveis, não tem uma vírgula para falar dos dois. São ótimos, também sempre perguntando opinião, trocando ideia, está sendo muito bacana. E o Devin e a Cat na Marvel, que também são pessoas que eu viro e mexo, não estou mais fazendo coisa para a Marvel, mandam e-mail, pedem capa, conversa, faz. Então, não tenho nem medo. Essa pressão, assim, não existe. Eu vi que você também andou fazendo umas capas variantes, né? Pelo menos do Guardiões, você fez uma do Ronan, né? Sim, fiz uma do Ronan e fiz uma do... Nem sei se pode falar, acho que pode, já vai sair já. Fiz uma do House of M, uhum. Né, que deve sair daqui, faz um ou dois meses. Deve estar no fim, né, porque o Guerra Secreta está para acabar já no próximo mês. Pois é, tem um login, então talvez seja no próximo mês, porque tem um login da Guerra Secreta. Inclusive na capa tem um personagem muito legal. Tem um clássico e tem dois clássicos, mas um muito legal. Então, depois que eu acabei o Guardiões, a Cat queria fazer mais coisa, eu falei, ó, como eu tava começando a fazer Bizarro, não tinha como, né? Falei, então, pelo visto, você tá sendo disputado aí pelas duas aí pra vir mais trabalho por aí, né? Não, disputado não, né? Disputado seria muita pretensão, né, da minha parte. Mas surgiu a possibilidade de talvez fazer outras coisas, né? Eu acho ótimo, porque, como eu falei, né, eu tenho toda a coleção, apesar de não ter saído aqui no Brasil, né? Eu tenho toda a coleção do Pet Avengers. A gente, tipo, tem saído cada vez mais revistas que são focadas nesse teu estilo de traço, né? E que eu sou fã. Por sinal, assim, uma última pergunta pra gente só fechar aqui é o seguinte. Tem você, eu tenho visto na Marvel, tem colocado mais gente pra trabalhar com esse mesmo estilo. O Scott Young é um que ela praticamente virou canônico na Marvel, né? Ele que resolveu fazer tanto o roteiro quanto a arte das histórias mensais do Rocket Raccoon. O Chris Eliopoulos também é um que segue mais ou menos a mesma linha. E você tinha comentado que achava improvável, há um tempo atrás, a Marvel chamar pessoas como vocês para desenhar quadrinhos super-heróis. Como é que você vê essa mudança, essa abertura que a editora tá tendo agora? Ainda acho, né? Tá tudo errado. Não, é assim, eu acho que eu fui... eu aprendi a ler história em quadrinho e fazer história em quadrinho com os caras lá atrás. Eu li muita coisa do Jack Kirby. Eu li muita coisa do Joe Kubert. Eu li os clássicos ali atrás, assim. E assim, você vai vendo com o tempo as coisas vão mudando. Eu acho assim, eu não desenharia pra Marvel nem pra DC se não tivesse o Scott Young antes. O Scott Young não desenharia pra Marvel se não tivesse antes um Joe Madureira, um Humberto Ramos, até o próprio Scott Campbell, vai, que apesar de ter um domínio da anatomia, tem uma coisa meio caricatural, assim, entendeu? Então você vai andando para trás, você vai vendo que algumas coisas são colocadas e funcionam, e aí vai abrindo espaço, entendeu? O Scott Young hoje é meio isso, assim. Se você dissesse que na década de 90 ia ter uma história do contraste dele, você vai falar não. Mas assim, ele veio fazer... A primeira coisa que ele fez acho que foi X-Babies, não foi? Uma coisa assim? Ele fez, acho que, os novos X-Men, aquelas X-Men adolescentes na fase... logo depois... Primeiro ele desenhou desenho pseudo-normal, vai, né? Porque sabe desenhar, né? E aí depois ele faz esse dos babies e tal. Uhum. Tinha na década de 90... Foi o Arthur Adams que fez na década de 90? O Arthur Adams, ele... Já, acho que faz antes, desde a época de 80 que ele tá por aí. Exato. Mas o estilo dele... Uhum. É também bem mais puxado pra esse lado, né? Exatamente. Você vê o Nick Bradshaw, que é um que fez aquele Wolverine nos X-Men, também ele mistura os dois, né? Um quadro de super-heróis, mas o traço também é bem mais parecido com o cartoon, né? Então você entendeu o que eu tô falando? Aos poucos, você vai, as portas vão se abrindo, assim, entendeu? É óbvio que tem um espaço gigante entre o traço do Scott e o traço do Madureira, né? Mas assim, você vai vendo que é uma besteira achar que tudo tem que ser igual. Quando eu era moleque, eu lembro, na década de 90, todo mundo desenhava igual o Jim Lee. Uhum, sim. Né? Aí depois todo mundo começou a desenhar igual o João Madureira, né? Então você tinha essa coisa. Eu acho que o quanto maior número... É óbvio que... Se bem que ficaria até engraçado uma história do Batman. Não vão dar um gibi do Batman pra desenhar. Podem dar uma história de, sei lá, 5 páginas. Olha, não tem o do Batman, mas tem a pequena Gotham, que já é uma coisa que... Pois é, então. Pô, na capa do Bizarro 2 eu desenhei o Batman, né? Uhum. Mas assim, é óbvio que tem personagens que tem mais a ver com isso. O Bizarro, eu acho que tem. Porque ele é bizarro, né? Uhum. Tudo funciona. Ele é bizarro, eu sou brasileiro, então eu sou bizarro. Então tem toda essa coisa, entendeu? Mas assim, eu acho que é bacana que eles começaram a ver que funciona. E estão testando, estão vendo qual é. Tem coisas que eles vão olhar, e pode até ser que eu seja uma dessas coisas, que eles vão olhar e falar, puta, você está muito louco, olha só, esse cara, que indivíduo bizarro. Pode ser, entendeu? Mas assim, é importante para qualquer tipo de indústria você procurar novos caminhos, né? E eu acho que tanto a Marvel quanto a DC, quanto a Dark Horse e as outras editoras, elas estão procurando novos caminhos. Eu acho que não depende do estilo de traço da pessoa para ser bom ou ser ruim. O importante é ser bom, ser bem escrito, ser bem desenhado, com o traço que for, entendeu? Então, são caminhos. Bacana. Gustavo, queria te agradecer. Eu sei que é até meio curto e muita coisa mais pra falar. Pô, eu achei que a gente ia fazer uma entrevista pelo menos de 2 horas. De 2 horas mesmo. Ah. Acho bacana que você esteja mais envolvido nesse trabalho pra poder te chamar pra novas entrevistas no futuro aqui no nosso programa, né? Quando você tiver com mais trabalho. Eu que agradeço o convite, foi um prazer ter participado. That's a fake laugh. It's real. Totally fake. That is the most real, authentic, hysterical laugh of my entire life, because that is not a plan. Então começamos agora o segundo bloco, e já que a gente tá falando um programa especial sobre os 80 anos de Maurício de Souza, e o nosso foco é completamente direcionado para essa ideia genial que foi a criação das gráficas MSP, a gente vai falar um pouquinho sobre ela e para depois, é claro, a gente se focar exatamente na edição que foi feita pelo Gustavo. Que eu me lembro, assim, o meu conhecimento das gráficas MSP, tá? E tinha o primeiro anúncio que foi feito, acho que foi no FIC, não foi, Luiz? Me corrija se eu tiver errado. Foi no FIC de 2011, né? Já na leva das da trilogia MSP50, né, que o Sidão lançou, uhum. né, ele já estava, vamos dizer assim, já estava esquentando essa ideia de chamar caras para fazer histórias fechadas, né, com personagens Maurício Souza e cada um dando seu toque pessoal, né. E aí em 2011 que ele anunciou a primeira leva, né, que seriam 4 edições, que era o Magnetar, quer dizer, na época não era Magnetar, né, era o Astronauta do Nero Beruti, a Turma da Mônica dos Irmãos Capaldi, o Chico Bento do Gustavo Duarte e o Piteco do Chico. Foi um fic bastante especial, a gente até então só tinha alguns teasers, né, e a ideia do cine é sempre que os personagens escondessem parte do rosto, não fosse uma coisa muito reveladora, né. Praticamente os teasers não foi o que viraram as capas, né? Muita gente tava achando, tem gente até hoje que acha que aqueles teasers são verdadeiras capas, né, merecia até tomar o lugar, mas eles praticamente são a segunda, a folha de rosto da... Isso. De cada MSP, né? E a ideia meio que começou um pouco antes, quando veio aquela iniciativa de MSP por 50 artistas, né? O Sidney teve essa ideia, que foi meio que comprada pelo próprio Maurício, de ver diferentes artistas nacionais pegando histórias pequenas, no caso, de no máximo, que 8 páginas, a maior, mais ou menos isso, né? Deve ser por aí, de cabeça não lembro, mas são histórias normalmente curtas, às vezes até... Só ilustrações mesmo de uma página só, então não são nada... Não é muito grande, não. E aí, de lá, meio que surgiu a ideia de pegar edições maiores, né? Com histórias maiores, desenvolver melhor o tema e dar a vertente de cada personagem. É engraçado que, assim, que quase nunca o artista que desenhou determinado personagem daquela edição especial dos 50 artistas pelos personagens Maurício de Souza foi o mesmo que fez a MSP, né? Se eu não me engano, o Chico tinha feito Astronauta. Sim, o Chico fez Astronauta. E aí fez Teco. Eu acho que só o Gustavo Arque mesmo que pegou o Chico Mendes dos dois lados, né? Na verdade, a do Gustavo são vários personagens, né? Na verdade, o que aparece mais ali é o Pugu, né? Mas ele põe vários personagens. Ele põe o Jotalhão, e põe o Chico Bento ali na historinha, tipo, o Pugu passando pelos quadros, né? Uhum. Mas, assim, tipo, não é uma historinha do Chico Bento, né? Não é nada assim do Chico Bento, assim, não é focado no Chico Bento. Então, até pode ser que, tipo, ele usou o mesmo personagem, mas não é... Não fez uma história de duas histórias de Chico Bento. Sim, até o desenho um pouco mudou um pouco, né, da caracterização do personagem. O Vitor fez Chico Bento e fez a Turma da Mônica. E o Danilo Beruti, o que ele tinha feito antes? O Danilo tinha feito o Penadinho. Ah, é verdade, o Penadinho, né? Que é a Turma do Penadinho que ele fez, exato. E aí ele continuou com o Astronauta. Aí, assim, o meu primeiro conhecimento e impacto mesmo com a gráfica MSP, eu tinha participado desse FIC, acho que tava até vendendo alguns, ou vendendo ou dando algum daqueles posters lá, acho que foi uma guerra pra obter alguns desses posters do MSP. E aí, em 2012, quando eu tava no segundo ano que eu tava na colaboração do Fast Comics, minha grande lembrança é que a primeira gráfica MSP a ser lançada foi lá. Sim. E eu tinha, assim, meio que um acesso aos números da época, e tava sendo assim, do lado do Cid, assim, e eu só via o Cid, assim, o sorriso de orelha a orelha, porque, salvo engano, foram mais de 1000 edições vendidas em um evento. Uhum. Se eu não me engano, acho que foi 1200. Eu posso estar com esse número errado. E esse recorde, pelo que o Sidney me falou, até então não tinha sido batido. Eu não tenho os números agora desse Fast Comics que lançou a gráfica nova lições, mas é um número estrondoso, né? Uhum. Se eu não me engano, assim, eu não tenho ideia de quanto vende por baixo cada edição dessa. Mas sei que a do Vitor e da Luda de Laços vendeu mais de 80 mil, né? Eu sei que teve 3 reimpressões, né? 3 reimpressões. Isso, é até uma coisa, tipo, produção, falando da palestra dele desse ano da Fast Comics, né? Uhum. Teve uma tiragem pra Astronauta, né? Tanto que na Fast Comics 2012 era aquela coisa que o Danilo até falou que ia entrar, que ele foi ver e desapontou, porque era uma pilha pequena, né? Só que eles explicaram que era pilha pequena por quê? Porque não dava tempo. Eu só passava, pegava e já ia. Então a pilha ficava sempre pequena porque não tinha como encher, né? É. E aí falou que a tiragem pra Laços aumentou. Como Laços também vendeu pra caramba, e aumentaram as tiragens. Ah. Seguinte, né, do Pavor Espacial, do Chico Bento, né, que é do Gustavo, do Engado Piteco, que é do Chico, né, então com certeza foi um sucesso, né, porque tá vendendo bem pra caramba. E acho que, assim, a cada novo evento que a gente surge, a gente fica naquela briga pra ver qual é a loja que tá vendendo pra comprar logo essa edição. É. Geralmente é difícil até quem participa desses eventos vê que a fila é interminável, né, pra ter o autógrafo pelo menos da estreia do momento, né, do Chico foi no FIC de 2013, se não me engano. Sim, pode. Aí esse do Fest, e por aí vai, né? Bom, eu vou passar um pouco a bola pra vocês, falar um pouco da experiência de leitura de vocês, de cada um, né, pelo menos, sobre a HFK MSP. Marcelo, você aí que é o nosso convidado da vez, fala um pouquinho aí. A primeira que eu vi foi realmente na sequência, eu li primeiro o Astronauta, né, e aí eu pirei, né, porque o Astronauta não tem como você não pirar, porque ele é ficção científica, eu adoro ficção científica, e o Danilo fez muito bem feito, né, ele fez maravilhosamente bem feito aquela edição. Aí depois eu acabei demorando ali, eu acho que eu li primeiro o Chico Bento, para Vou Espaciar, porque até o Gustavo veio fazer uma sessão de autógrafos aqui na Paraíba, e quando eu comprei, como a revista era até bem curta, eu leio ela enquanto estava na fila, assim, esperando para fazer o autógrafo. Então eu acabei lendo antes, depois que eu fui ler a Turma da Mônica e depois eu fui ler do Chico, porque o Chico ele é daqui também, então era o que eu tava mais expectativa até, assim. Uhum. E não tem como mensurar, né, assim, o projeto ele é muito bem bolado, muito bem construído, foi muito bem pensado os nomes que o Sidney chamou, até acho interessante porque ele chamou muita gente do meio independente, né, naquele momento ali, porque até agora, como o Gustavo, por exemplo, já está trabalhando para a Marvel, então já não é tão independente, mas naquele momento ele era do meio independente e isso deu uma característica autoral muito boa às edições. E ainda não vi as novas, nessa leva agora nova, nenhuma edição, não vi nenhuma, mas dá para confiar, né, a qualidade está sendo sempre muito boa. Tenho acompanhado praticamente todas, mas queria destacar aqui o antes de aparecer o projeto, né? Sempre foi um sonho ver acontecer com os personagens do Maurício, que acontece mais ou menos com o que hoje eu tô mais acostumado, que é o universo de super-heróis, né? Ou seja, ver várias versões do mesmo personagens por diferentes autores, tanto no traço quanto no roteiro. A própria Marvel mesmo, ela começou a diferenciar bastante isso depois da gestão do Quezada, né? Começou a colocar a gente com um traço bem diferenciado do que é um traço de super-herói e tal. E quando surgiu a homenagem dos 50 artistas, eu falei, puxa vida, agora a gente vai ver como é que fica em outro traço, como é que fica de outro jeito. Mas assim, ao mesmo tempo, eu falei assim, poxa, mas vai terminar os 50 e vai ficar nisso, né? Não vai continuar. Quando anunciaram as gráficas, eu falei, poxa vida, finalmente vai continuar, vai mostrar bastante mais, assim, o desenvolvimento de cada personagem, com mais páginas, né? E esse desenvolvimento até segue uma certa... desenvolver bem a mitologia de cada personagem, né? Detalhinhos que cria até um, digamos assim, universo Maurício de Souza. Isso eu achei bem interessante. Que nem um exemplo mesmo pra Vôlei Espaciar. Eu sei que isso... não sou de acompanhar muito mais, assim, já li muito Maurício hoje, muito esporadicamente e tal, mas eu não me lembro de saber o nome completo, por exemplo, do Chico Bento, que é Francisco Antônio Bento, que é isso que é demonstrado na gráfica da Pavor Espacial, e foi assim, poxa, tá aí um legal, é o tipo de detalhinho legal que pra construir a mitologia de um personagem. Eu acho isso bem bacana. Esses detalhinhos, assim, obviamente deve ter surgido uma ou outra coisa ao longo das revistas. Só que são tantas que saem por mês que a gente não tem como saber qual foi a primeira vez que surgiu ou não. E acho que a ideia da gráfica MSP é também fazer uma ode a esses momentos, né? Pelo menos assim, o que eu vejo de lições que saiu agora, tem vários detalhinhos que já saíram em outras revistas, de vários personagens que não tinham sido citados nesse universo, que foram colocados lá, e quando você pega as páginas de extra, tá explicando, olha, isso veio daqui, essa ideia veio de cá e por aí vai, né? Ou seja, acaba se criando uma cronologia quase, né, dos personagens. Com relação ao MSP, eu não tive nenhum muito contato com a MSP, né? Eu li algumas coisas, principalmente porque tinha alguns outros nomes envolvidos, né? Que no caso tinha o Rogério Cruz. Então eu cheguei a ler e tinha uma história em particular do MSP que me chamou muita atenção, que foi a do Deodato, que ele fez do Anjo, que eu achei muito bacana, apesar que o Anjo dele lembrou muito o Anjo dos X-Men, mas ficou bacana, porque foi uma coisa reflexiva. Eu acredito que tenha sido uma coisa que foi muito mais do Deodato do que muito do trabalho que ele já fez. Tanto é que agora ele tem o Tumblr dele, que ele lança algumas tiras, né, no estilo dele lá, que é bem reflexivo, o estilo do Anjo. Então isso me chamou muita atenção. Aí, por causa disso, eu comecei a ver os outros trabalhos do MSP, né? Que eu falei assim, gente, mas o que é esse MSP? Eu não tô entendendo. Aí eu comecei a ler mais sobre isso, e aí eu tive mais contato sobre alguma dessas histórias. Depois eu só fui saber que teve outros artistas além desse, que teve outras edições do MSP bem depois, assim. Foi mais, na verdade, no FIC mesmo, já que eu sou aqui de BH, né? E aí eu fui lá, eu comecei conhecendo, já comecei a conversar com mais pessoas, tanto é que eu conheci você, Coveiro, lá no FIC. foi o meu primeiro contato contigo. E aí eu fiquei sabendo mais desse trabalho. Então foi interessante eu poder ver isso. Essa coisa. Me senti um ET aqui, primeiro contato comigo no FIC. Falando de ET. Pois é. Senti uma assombração. Nossa, velho, foi terrível. Foi terrível assim, pô. Mas tudo bem, a gente releva. Então foi interessante, porque foi uma outra pegada. Porque pra mim, Maurício de Souza sempre foi significado de coisa muito infantil. E a partir disso eu comecei a ver mais coisas do MSI. Das gráficas eu li quase tudo. Ainda só tá faltando eu ler o do Piteco, que eu não li ainda, que é o do Chico, né? E falta ler agora esses novos que vão sair, né? Que é esses Lições, que não tá aqui ainda. Mas esse número 2 do Astronauta, da tem o traço da colorização da Chris Petra. Mas os outros já li o Magnetar, do Astronauta, que eu achei fantástico, pra mim é um dos melhores, de todos os MSPs, pra mim é um dos melhores, assim. Já li Laços, já li o próprio Pavor Espacial, que eu achei hilário. Eu e minha namorada, a gente sempre revê esse quadrinho, porque pra mim esse quadrinho, se tivesse tirado, é o Gustavo Duarte. Se tirar os balões, você entende. Não tem como nem falar de todos, né, porque senão não dá tempo. Mas essa são os principais, assim, que eu achei bacana. Fala aí, Luiz. Ah, então, eu acompanho já as gráficas, né, desde a primeira que lançou, né, do Beirute, e, pô, uma coisa que eu falei pro Sidão esse ano, que eu encontrei lá na Fest, foi que, quem pergunta pra mim, né, gostou mais de Laços ou gostou mais de Lições, né, é uma pergunta até que ele tá fazendo pro pessoal, falei, pô, não dá pra comparar, eu comparo cada gráfica MSP com um filme diferente. Então você tem aquele filme de espaço sideral do cara que fica isolado, que é o Magnetar. Você tem aquele filme de aventura no espaço, que é a Singularidade. Tem aquele filme das crianças, de grupo de crianças que vai pra uma aventura, tipo Goonies, Conta Comigo, que é o Laço. Você tem o filme das crianças na escola, com os problemas de escola, que é o Lições. Você tem o Pavor Espacial, que pra mim é bem pastelão mesmo. É uma comédia pastelão divertida pra caramba. Aí você tem o Engado do Chico, que é uma história de vamos dizer assim, aquela aventura épica, sabe, do tipo 2000 antes de Cristo, aqueles filmes um pouco mais antigos, né, de mitologia, essas coisas. Então são nuances tão diferentes, né, que ele pega pra cada gráfico, né, e cada um dá o seu traço. É uma coisa assim, pô, eu tô adorando cada uma que lança. Então a coleção aqui já tá grande, né, e agora com certeza vai aumentar, né, porque o Sidão já anunciou que no FIC vai anunciar mais as novas do ano que vem também, e aí a ideia é lançar todo ano, lançar uma nova leva, né. Querendo ou não, faltam duas ainda que foram anunciadas e não foram publicadas, não é isso? É o Clube da Mata, né? Três. Não, o Clube da Mata. O Clube da Mata. O Louco. O Louco e o Papa Capim, que é ano que vem. Ah, é o Papa Capim. Capim, não tava sabendo, então peça trapo na língua. Com o Renato Guedes e... E a Marcela Godoy. Marcela Godoy. Tá doido. Se ordenhar uma vaca, em tequinho aprendi a fazer. Agora vamos focar então um pouco agora no nosso convidado da vez, né? O Gustavo Duarte. Falando, já que falamos tanto em FIC, né? Também meu primeiro contato com o Gustavo foi no FIC. Acho que da maioria do pessoal, né? Que na época acho que ele tava com... Acho que o Bird e... Qual era o outro? Agora não lembro. Monstros. E o Tão? Não, eu tava com o Bird. Táxi. Ó. Qual? Eu acho que quando eu conheci o Gustavo, eu acho que não, já teve esgotado, mas até qual foi o primeiro dele, se eu não me engano? Sim. E aí eu acho que o primeiro né, não esse de agora, o primeiro Có tava esgotado. Então, cara, eu vibrei, porque além de ser um quadrinho completamente surreal, porque não é só um quadrinho sem balão, é completamente surreal, cara. São poucas pessoas que conseguem fazer aquilo. A narrativa é perfeita. Você não precisa, como falou aí o Marcos, você não precisa contar a história, não precisa fazer aquelas coisas tradicionais da Marvel de ter um balão explicando o que é que o personagem tá fazendo ou não. Acho que é aquela velha coisa de quebrar a barreira da imaginação e você já entrar dentro do quadrinho e ver aquelas coisas em movimento. Apesar que muita gente acha que o que o Gustavo Duarte fez é mais fácil, né? Que é você fazer um quadrinho sem balão. Mas na verdade, não. Acho que esse é o maior desafio de muitos quadrinistas hoje em dia. Que tanto é que eu tô em constante processo de testes, né? Uma das coisas que o pessoal mais pede mesmo é justamente a questão da narrativa. Porque isso é muito difícil. Muita gente acha que desenhar bem é consequência de depois você ter uma boa narrativa. Cara, não é. Porque é muito difícil você ter a qualidade narrativa igual o Gustavo tem. Porque é muito difícil você ler aquela sequência de imagens e todo mundo ter a mesma ideia base do que tá sendo passado naquela sequência. Então, e o Gustavo, ele é um dos poucos pouquíssimo se consegue isso sem ter uma única palavra no quadrinho. Então, assim, o mérito dele, de todos os brasileiros, cara, o mérito dele por esse trabalho é gigante. Ele é muito reconhecido lá fora por causa desse trabalho. Então é fantástico isso. Quem já viu o parecer do Sidney Guzman, né, nesses últimos anos, sabe que ele sempre conta esse caso, especialmente da Pavor Espacial, né? Que um fã, né, chegou pra ele e falou: pô, adorei, é muito legal, né? Gostei dessa hora, só que eu acho que eu paguei caro. Assim, não perguntou, como é que você pagou caro, né? Ah, porque não tem quase nada de balão. Acaba rápido, né? Ele acha que eu paguei igual e cadê o da letrista? Cadê o salário da letrista? Devia ter sido abatido do preço. Tipo assim, se o cara vai ler no sofá, não chega nem a amassar o sofá, né? Tem que ler o desenho, né? Tem que ver essa questão da narrativa, né, que o Marcos falou aí, que é uma coisa que o Gustavo realmente tem um domínio muito grande, né, e até ele brinca, né, que a do Bidu Caminhos, né, que veio depois, ele quis forçar aquela história que ele fez pro desafio pro Damasceno e pro Garrocho, de que os cachorros não podiam falar, né, eles tinham que fazer por ícones, por alguma coisa gráfica, foi inspirado um pouco nessa ideia de, tipo, de forçar a pessoa a entender o desenho em si, não ficar esperando o texto explicando direitinho tudo o que tá acontecendo. E é perfeito, é porque é um exercício de narrativa. Na verdade, assim, tem muita gente que esquece que quadrinhos é principalmente imagem, né? É você visualmente conseguir dar, extrapolar da sua imaginação, movimento, ações e por aí vai. E acho que esse que é o cerne do histórias e quadrinhos mesmo. Porque senão, você poderia fazer um livro com ilustrações. Sabe aqueles livros antigos que você via e tava a ilustração assim do lado? Senão seria apenas isso, né? Então eu acho que é isso o grande valor. E aí, só continuando. Bom, depois de Táxi e Birds, cara, eu saí caçando tudo que eu podia do Gustavo, né? Então me pirei com monstros. E não demorou muito pra gente ver o resultado final, assim, do apogeu dele, que é ele ter a coletânea de histórias deles, que foram lançadas aqui no Brasil, saindo pela Dark Horse, né? Que é pela Monsters e Other Stories, que saiu, acho que foi ano passado, né? 2014. Essas histórias, pra ver assim, o valor que essas histórias têm, que ela ultrapassa idioma. Ela ultrapassa, assim, o contexto, que tem muitos quadrinhos que podem ficar presos a, digamos assim, ao entendimento local, né? Pela cultura, pela... Enfim. E o do Gustavo Duarte, não. Ele quebra essas barreiras e o pessoal lá fora tem acesso e adora, né? Tanto que foi através disso que ele debutou na Marvel e na DC. Através desse material que começou a sair pela Dark Horse, né? E aí, finalmente, a gente chega, então, na Pavor Espacial, né? Como falou aí o Luiz, é um material que segue a mesma linha dele. O Marcos falou que tinha balão, acho que o único balão que tem, viu? Se eu não estiver enganado, é no comecinho. E no finalzinho também. E no finalzinho, né? Que é tipo assim, da mãe do Elis. O resto é você viver as aventuras e a atenção deles através de uma, vamos dizer assim, um contato, já que falaram agora. Só que agora é de primeiro grau mesmo. também entre eles e os ETs. E cara, o que ele explora do que eu chamo de easter eggs de Gustavo Duarte... Essas histórias é demais, cara. Nossa, a gente falou já do time de Bauru aí, mas ele é um mínimo, cara. Assim, onde você não encontra um ETzinho nas histórias do Gustavo? Do mesmo jeito, talvez, que encontra uma caveirinha do Danilo Beirute, né? Ou um Santo Antônio. O próprio visual, assim, do Presuntinho. É Presuntinho o nome do porco, né? Torresmo. Torresmo. É um pouco mais presuntinho. É tudo próximo. É um pouquinho mais queimado. É. Do Torresmo, da Giselda. Cara, tipo assim, pegar os personagens clássicos dele, né? E inserir aí. E assim, coisas de humor pop, não vou nem estragar muito aqui, mas de personalidades pop americanas, assim, que dão um gostinho a mais. Porque essa história aqui, mesmo quem não conhece o Chico Bento, se jogar ela pra qualquer outro país, vai servir. Então, o Pavor Espacial, de todas essas gráficas no Space que saíram, eu acho que é a única que se venderia facilmente em qualquer outro país. Isso é minha opinião. Adaptação, com certeza. Exato, Pavor Espacial é a mais indicada mesmo, né? Fala um pouco aí, Luiz. Começa agora você. Então, assim, o trabalho do Gustavo, na verdade, eu conhecia já bem antes, né? Porque, na verdade, antes de lançar quadrinhos, ele era cartunista, né? Então, era figurinha carimbada, por exemplo, no Lance, né? Que é um jornal de esportes, né? Acho que os grandes centros têm, né? Não sei se todos os ouvintes vão conhecer, mas sempre eu tem uma caricatura. Eu sou de São Paulo, não conhecia. Cheguei agora há pouco. E aí ele sempre tava lá, né? Sempre via as caricaturas dele, né? E é sempre desse traço dele, esse estilão dele, né? De botar muita expressão, né? E até por isso você vê que é uma coisa particular dele, né? Ele muitas vezes um quadro e dava uma ideia inteira, só botando uma expressão de um, sei lá, de um mascote de um time, de um jogador, alguma coisa que você reconhecia, né? E aí, quando lançou, quando saiu o anúncio da Pantera Espacial, realmente eu não conhecia o trabalho dele como quadrinista, né? Só conhecia o trabalho dele como cartunista mesmo, né? E aí, tipo, aí corri atrás, aí consegui ver o Connect dele, achei, pô, bom pra caramba, vi a história dele na MSP também, achei bacana pra caramba, né? E aí, quando lançou o Pavor Espacial, eu peguei e falei, bom, deixa eu ver como é que ele se sai, né? Porque até agora eu tinha visto coisa boa, mas quer saber se ele ia mudar muito o traço dele ou se ele ia manter esse estilo dele de muita expressão, né? De falar muito com o desenho, né? E pelo que eu vi, ele conseguiu fazer isso, ele conseguiu manter o traço dele. Lógico, tem como vocês falaram, tem parte do balão no começo que é bem mais conversa mesmo, no final tem mais conversa, no meio também tem uma conversinha, né, que é a hora que ele descobre o que aconteceu com o Zé Lerec Torresmo também, que tem um pouco de explicação, mas eu acho que ele conseguiu manter muito bem o traço, né, conseguiu manter muito bem o humor, né, e essa questão dos easter eggs, né, o Cidão fala muito que Beirute usa muito easter egg, os Cafage usam muito easter egg, o Duarte também usa muito easter egg, ele fala que vira meio que uma competição, né, quem coloca a coisa mais escondida pros outros descobrirem, né, pelo visto. E dá um brilho a mais pra gente, né, que tá, e a gente reveu o quadrinho umas duas, três vezes. Não, tem coisa que eu reli aqui que eu descobri nessa relida, né? Tipo, só pra constar, quem pegar aí Pavor Espacial e não tenha visto, tem participação ultra especial do Traje a Rigor. E não é na quarta capa, que na quarta capa tem tem o depoimento do Roger, né? Tem uma participação do Traje a Rigor no meio da história. Olha? Agora vocês vão achar, filho, tem que procurar bem. Porque foi nessa relida que eu achei. Olha, eu tenho que fazer essa busca também. Vai, Marcelo. Cara, o primeiro contato que eu tive com o trabalho do Gustavo Duarte foi num evento em Natal, em que ele foi fazer uma palestra sobre exatamente sobre criação de personagens, muito por conta dessa questão do que o Garavello falou, do ser chargista do lance, de trabalhar muita expressão facial e muita expressão do corpo do personagem. E foi lá que eu comprei o Monstros, né? Foi o meu contato, a primeira coisa que eu li dele foi o Monstro. Minto, na verdade eu já tinha lido o Birds, vi um amigo meu que tinha me enviado, tinha me dado presente, mas eu tinha lido assim, não tinha nem me ligado muito, assim. Quando eu li o Monstros é que eu realmente comecei a me ligar mais no trabalho dele. E aí fui vendo outras coisas, fui vendo as charges dele mesmo, que eu também não conhecia. Então quando saiu o Pavor Espacial, já tinha mais ou menos uma ideia do que ele ia fazer. E eu acho que o grande trunfo realmente, e é muito por conta dessa coisa de ser chargista, né, do humor rápido, é esse humor rápido dele, esse humor visual muito bom dele. Eu acho que é o grande trunfo dele, provavelmente foi o que chamou ele a se trabalhar na Marvel, por exemplo, né, que o cara consegue sintetizar muitas coisas numa única cena, assim, muito rapidamente, e você consegue pegar. E sem precisar, como a gente já falou, da questão do diálogo, né? Porque dos balões. Porque assim, o leitor de quadrinhos, em geral, como o próprio foi citado aí sobre esse caso aí que o Sidney conta, ele geralmente tem essa mania de querer o texto, né? Porque ele quer exatamente, ele quer aquela coisa explicada também muitas vezes. Então eu acho até legal o do Sidney ter se preocupado também. E até botar esse desafio pro Damasceno e pro Garoto de tentar trabalhar mais a questão visual, porque isso quebra também e faz parte da ideologia do próprio projeto, né? Quebra um pouco também essa coisa de você ter que não pensar, você chegar, consumir o negócio e acabou. E não, o trabalho do Gustavo, ele já trabalha muito essa coisa de você prestar os detalhes, de você acompanhar, tentar entender a história a partir do que está vendo. Isso eu acho sensacional, isso que ele faz. No Pavor Espacial, está muito bem. É uma história divertida, né? Uma história rápida de se ler. Como eu falei, eu li numa fila de sessão de autógrafos. E é uma história bem legal. Eu principalmente ela, mais do que as outras, quando eu li, eu fiquei pensando numa animação. Eu digo, isso aqui seria uma ótima animação para ser feito desse selo do gráfico MSP. Acho que foi um comentário do próprio Maurício de Souza que falou, né? Que quando foi em Pavor Espacial que ele falou, pô, essas gráficas MSP podiam virar animações. Foi um comentário que ele falou no FIC, não foi, Luiz? O Cidão sempre falou, né, que o projeto das gráficas não se limitaria à publicação, né, ao impresso. Eu acho que o Maurício falou no FIC 2013 mesmo, falou que quer fazer animação, ele falou que quer fazer filmes dessas obras. Filmes animados, né? Eu imagino que não seja live action. Não sei, né? Vai saber o que tá na cabeça do Maurício, que o Sidão tá aprontando aí, né? Mas com certeza a animação é uma coisa até natural, né? De sair. Eu acho que essa aqui, assim, além, né? Porque se você pegar, ó, comparativamente a evolução das animações do que a gente tinha na Marvel naquela época, com os desenhos que animavam as ilustrações do Jack Kirby, com o que a gente já tem hoje, principalmente dessas quadrinhos que vai online, né? Pô, tá surreal. Praticamente os caras recriam uma nova animação mesmo. E sem ferir o traço do cara, né? E essa aqui do Pavor Espacial, como diz, tá pronta, né? Vocês falando de animação aí, agora eu fiquei imaginando um formato de longa-metragem tipo o desenho Heavy Metal, que fizeram com vários desenhistas, vários... Meu, ai, ai, sonhar um pouquinho não custa nada, né? Quem sabe, a gente chega lá. Né, Sidão? Então, agora esse rapaz aí que falou que ele acha que pagou caro, aquele negócio, né? É, tem que saber degustar a obra também. O trabalho do Gustavo Duarte, mesmo outros trabalhos tem menos balão do que o Pavor Espacial, aliás, né? Se você observar bem, tudo bem, se não tem balão tal, mas é tão expressivo e tem tanto detalhe assim, cada quadro, eu ia falar cada balão agora, mas não tem balão, cada quadro, que você acaba parando ali, sabe, mais tempo do que se você estivesse lendo, entendeu? A expressão, é aquele negócio, uma imagem às vezes vale mais do que mil palavras, realmente a expressão, tanto corporal quanto facial dos personagens, né, diz muito, tanto que na Pavor Espacial mesmo tem a questão de, por exemplo, você tem os humanos, né, que seria o Zelelé e o Chico Mento, e eles, de certa forma, tem que interagir com a Giserda e com o Torresmo, que são animais, só que são tão expressivos que é como se você estivesse falando com o animal ali. Então isso é bastante interessante no trabalho dele. Por exemplo, você lê através da imagem, coisas que não tem balão ali, você batendo o olho, você coloca as palavras na boca do personagem, na boca do na narrativa do que está acontecendo. Se você souber degustar isso, meu, dura bem mais. E outra, o trabalho dele são HQs que não dá para ler uma vez só, cara. Você sempre tem que ler mais de uma vez, seja 10. E toda vez que você der uma voltinha, você vai encontrar um detalhinho ali que passou batido. Principalmente que ele coloca até easter eggs das obras dele, uma na outra. Então você fica rodando entre as obras dele. Isso é bem bacana. Com relação ao Pavor Espacial, eu só posso falar o seguinte. É o tipo do quadrinho que é o que dá motivo de discussões entre eu e minha namorada, mais ou menos. Porque a minha namorada, ela gosta, ela também tem muito visto de quadrinho pra ler. E só que ela lê quadrinho muito rápido. Eu não. Eu já tenho um grande problema de pegar um quadrinho, por exemplo, e demorar tipo 2 dias pra terminar ele. Um quadrinho. Por quê? Eu viajo demais. Porque como eu sou desenhista, então eu gosto de pegar esses detalhes de desenho, estudar tudo e tal. E do Gustavo Duarte, cara, não foi diferente. Eu demorei muito pra poder... Tipo assim, eu tive que... Eu li, reli e reli, reli. Cada vez eu descobri mais coisas, igual o pessoal falou. É uma degustação, cara, maravilhosa. Começando pelo estilo do traço do Duarte, que ele é muito cartunesco, ele é muito orgânico. Então isso dá uma liberdade gigante de expressões. As bocas que o Gustavo Duarte faz nos personagens é completamente expressivo. Não tem como você não ver aquela coisa berrante, sabe? Cada vez que ele faz um personagem com uma boca muito grande, você vê que sai um som muito grande, muito poderoso dali. A maneira como o Gustavo ele também faz as expressões corporais, ele é muito... orgânico, ele mistura um pouco entre a questão da leveza dos movimentos e a brutalidade também, porque você tem momentos que você vê que a coisa está muito forte ali. E juntando também com as cores, porque se não me engano, as cores também são do Gustavo Duarte. Uhum, tudo dele. E dá muito mais dimensão à obra dele, porque se você vê só o traço do Gustavo sem as cores, você já tem uma dimensão uma volumetria, né? Pela diferença de traço que ele joga, né? Porque o traço dele não é uniforme. Ele tem umas anuâncias, entendeu? Então isso dá um peso. Isso que gera peso para muitos desenhos. E no Gustavo Duarte funciona bem. Mas quando ele joga a cor que ele sabe colocar do jeito dele, que ele conhece onde tem que colocar, cara, é uma outra volumetria. Intensifica as coisas. Então é muito maravilhoso. Isso é uma coisa que eu acho perfeito no Gustavo. Tanto no desenho que tem a cor, como o MSP, e a gente também vê nos Guardiões da Galáxia, isso, como também os primeiros dele, né? O Call, sim, o Bird, por aí vai. Que é o seguinte, é difícil você ver um desenhista em que no traço dele você sabe que ele já tem na cabeça todo o personagem tridimensional. Isso. Porque o desenhista, vai, tem N categorias de desenhistas e tal, mas assim, às vezes ele gosta de marcar aquelas posições já características do personagem. A Turma da Mônica mesmo, um clássico, a gente sabe qual é o ângulo costumeiro deles, tá? Que a gente sabe que em determinado momento ele joga um ângulo pra lá, pra cá e por aí vai. Sim, mas o Gustavo, e esse Pavor Espacial mostra muito bem isso, você vê que ele tinha na cabeça dele o Chico Bento, o Zé Lelé, o Torresmo e a Giselda tridimensional. Ele conseguia dar o volume todo, não importa onde ele jogasse o personagem. Exatamente. Então, ele se destaca muito desses trabalhos do Maurício, principalmente, pelo fato dele trabalhar a questão da câmera também, que ele, muitas vezes, ele joga a câmera, por exemplo, a um nível do chão, E ele dá aquela distorcida pra, pra aumentar mais a questão da volumetria dos personagens, do ambiente e tal. E você percebe isso, você consegue perceber quando os personagens estão mais em primeiro plano, o ambiente está um pouco mais afastado. Então ele consegue trabalhar muito bem a questão do traço para poder dar essa dimensão, essa tridimensionalidade do trabalho dele. E isso, volto a dizer, gente, para um desenhista, isso não é um trabalho fácil. Isso é uma coisa que pouquíssimas pessoas conseguem. Tanto é que tem desenhista que tem um trabalho mais detalhado, que você só consegue enxergar planos de dimensão no quadrinho através da cor. Por quê? É tanto traço único ou traços que não são bem definidos, pra você saber o que está em primeiro plano, segundo e terceiro plano, que a pessoa precisa da ajuda do colorista para poder dar isso. E o Gustavo não. O Gustavo é uma dessas raridades que você pega o trabalho dele e fala, velho, isso aqui está em primeiro, isso aqui está em segundo plano, isso aqui está lá no fundo, entendeu? Isso é muito bom, isso é muito bom. Isso que destaca no trabalho do Gustavo. Dá um gosto de você ver. E você vê aquele pavô espacial como um trabalho maior de todos os outros trabalhos que ele já fez, comparando com o Core, comparando com o Birds, que eu achei fantástico, mas é muito surtado aqui. Eu acho que ele devia estar usando drogas quando ele fez a Birds ali, viu? É sério. Eu vou ouvir isso, viu, cara? Ah, cara, queria ouça, por favor, continue usando drogas, por favor, Gustavo, porque aquilo ali é fantástico. That dude there, I need his prosthetic leg. His leg? Yeah. Finalmente, então, chegamos na parte que podemos falar do debut do Gustavo Duarte na Marvel, né? Marcante mesmo pro pessoal aqui do Brasil vai ser essa Guardiões da Galáxia que saiu na época do CCXP, que nada mais é do que uma edição comemorativa pra quando a Marvel fizer 100 anos, daqui é o quê? Quase o quê? 43 anos, né? Mais ou menos isso. Foi lançada aqui a edição em 22 páginas? Acho que foi 22 páginas, mais ou menos. Até conta um pouco da história dos Guardiões, desde que estrearam até pro filme. Mas a graça toda tá aqui justamente nessa ideia de jogar como será a formação dos Guardiões daqui pro futuro. Então, pega personagens desde a equipe clássica mesmo, dos anos 70, 80. Aproveita o Charlie 27. Se bem que eles dizem que isso aqui seria um clone do Charlie 27, enfim. É 72, né? Tanto que é o 72, né? É, exatamente. E aí aproveita o Drax, afinal o Drax volta até o uniforme antigo, mas o Drax é meio que imortal, né? Ele morre e sempre ressurge de uma casca nova. Aproveita uma ideia bacana, que vai que a Marvel meio que se inspirou nisso aqui pra criar a nova Senhora das Estrelas, no caso traduzido como Soberana das Estrelas. E claro, o velho Groot, o Rocket Raccoon, e ele criou os personagens novos aqui, os Raccoonzinhos, né? Mas parece que os bichinhos, coitados, chamam ele de pai, mas não pode dizer que é pai. E sei lá o que diabo é, uma mistura de guaxinim com lagartixa? Que diabo é isso? É, vai saber por onde ele andou, né? E também tem um ciborgue que seria o futuro Homem de Ferro, vai. Que durante a revista a gente descobre algumas surpresas do que é feito o corpo dele, né? E dá até um ar meio modoc no decorrer da história do Homem de Ferro. Cara, uma história assim, claro, completamente descompromissada, afinal tá chutando o balde pra cima. Aconteceu a mesma coisa com X-Men, com Vingadores, com Quarteto Fantástico, acho que com Homem-Aranha também. Todos eles ganharam uma edição, vai lá, completamente descompromissada, jogando bem pro futuro, como é que seria as histórias daqui a alguns anos. E eu acho que essa aqui foi a que mais deu-lhe asas à imaginação. Aproveitou que era a estreia do Gustavo na Marvel e trouxe dois roteiristas assim que são muito, muito, muito especialistas, né, nesse universo cósmico. Seria o Andy Lane, né, do, querendo ou não, da fase mais clássica dos Guardiões da Galáxia, quando ressurgiram agora, em 2008. E o Romars, né? Que quem não lembra do Surfista Prateado dele, né? Acho que é a primeira vez que eu vejo a dupla funcionando. Cara, você vê como o Gustavo é feito pra histórias assim. O Rocket Raccoon dele, não preciso nem falar, né? O Groot. E também o próprio Cosmo, né? Que faz uma participação pequena aqui, mas fica marcante com o traço do Gustavo. Outra coisa que eu queria falar é o seguinte, a cabeça do Celestial lá, o Lugar Nenhum, né? Ela lembra muito a de um joguinho que saiu de app da Marvel. Eu não sei se aproveitaram isso do desenho do Gustavo Duarte ou o contrário, mas ficou bem maneiro mesmo. Que é aquele joguinho... agora me perdi. Que saiu na época dos Guardiões da Galáxia. Eu sei, é o joguinho dos Guardiões mesmo. Quem gosta de jogar esses joguinhos online sabe do que eu tô falando. E aí logo depois a gente teve uma história que aproveitei que o Luiz me passou agora há pouco. pouco, que fez parte de um compêndio, assim, de histórias meio que motivacionais da Marvel. Sempre ela solta isso uma vez por ano. Ou seja, pra gente, sei lá, potenciais suicidas, ou gente que tá com doenças, ou por aí vai. E 2014? Foi em 2014? Não, 2015. É. Assim. E aí, começo desse ano, né, 2015, ela criou essa história No More Billing, né? E aí o Gustavo criou 4 páginas pra essa revista, cheia de easter eggs, mais uma vez. Bauru representando firme e forte lá nos Estados Unidos, né? E é bacana, porque são dois molequinhos que gostam de desenhar, e você vê que tem meio que uma chance de ver como é que seriam alguns personagens da Marvel na mão do Gustavo, né? Pelo menos o Homem-Aranha, o Capitão América, o Nova, até a nova Miss Marvel, né? Por fim, a gente vê uma última revista dele, foi lançada acho que foi poucos meses, foi em maio, salvo engano, que ele fez uma história do Guardians Team Up número 5, que essa foi espetacular, cara, própria pra ele. E foi praticamente um crossover dos Guardiões da Galáxia, ou vamos colocar assim, do Cosmo e do Rocket Raccoon, com os Pet Avengers, que pro Brasil eles são inéditos ainda, mas eles chegaram a ter 3 minisséries lá fora. Elas inclusive foram desenhadas pro brasileiro, né, pro Igiguara, e são divertidíssimas, são histórias que eu fiz questão de comprar cada exemplar, e alguns encadernados americanos, pra ter aqui, já que tinha chance nenhuma de sair aqui no Brasil. Mas pelo menos essa dos Guardiões Team Up tem uma boa chance de vir aí num mix no futuro da revista mensal aqui no Brasil, né? E cara, fenomenal. Assim, não só tem os Guardiões da Galáxia e os Pet Avengers, como o Gustavo meio que estrelou os... Como seria a tradução disso aqui? Seria os animais de estimação dos mestres do terror? É. Alguma coisa assim? Eu, como é inédito no Brasil, vou deixar pra vocês que estão ouvindo saberem quem são esses animaizinhos aí. Mas o vilão principal desses animais de estimação dos mestres do terror tem sim numa revista clássica do Quarteto Fantástico. Você tem que procurar lá. Se não duvidar, acho que até tem na biblioteca histórica, hein? Tem. Achei, meu, quando eu vi o do Guardiões da Galáxia, deu uma vontade de falar assim, pô, deem uma série do Groot pra ele, meu. Dê uma série do Groot pra ele, porque pô, o pouco que mostra ali, meu, dá pra perceber até um certo carinho que o Groot foi feito, entendeu? Até mais que o Rock Raccoon. O Raccoon é até interessante a questão dos sobrinhos dele, que uma hora chama de pai, outra hora chama de sobrinho, mas né? Tem que ir pro ratinho, coitado do Raccoon, pra assumir. Tem que assumir, não. Rocket. Tem que assumir, Rocket. Mas que se assumir, vai saber quantos tem por aí, né? Por enquanto, 3 acharam ele, né? Dá um arzinho de assim, o Guinho, Zezinho e Luizinho pros 3, entendeu? Porque o Rocket já é esquentado por natureza, né? Já é uma espécie de Donald mesmo, então. Dá essa impressão. Foi legal, inclusive, essa visão do... A história é bem amalucada, né? Essa visão meio Modok pro Homem de Ferro. A questão do Charlie 27, na verdade, Charlie 72 voltar. Você vê que é uma mistureba danada. A história é tão amalucada que ela começa numa Asgard abandonada, né? Inclusive, a Yggdrasil tá tomando tudo lá como se fosse uma erva daninha e tal. Dá a impressão de que o Andy Lane e o Romar tinha de ser centrado, vamos fazer a coisa cósmica séria, o Gustavo foi lá e chutou o balde, entendeu? Deu uns pitacos assim, deixou a Bela bem amalucada, mas é bem divertida a história também. É uma história assim, descompromissada para um possível centenário da Marvel, né? Como se fosse um centenário da Marvel. Então, ela é solta da cronologia, mas no finalzinho dá aquele gostinho assim de quero mais, né? Agora, a história do Raccoon com os Pet Avengers, aquele negócio, né? É outra coisa que você falou, meu, o Raccoon dele tá mais Raccoon do que nos Guardiões mesmo. Tá mais amalucado, tá mais Gustavo Duarte do que na série com os Guardiões. Na história com os Guardiões. Bem legal mesmo. As versões de cada um dos animais ali também, então... Aquele negócio, o que eu falei antes, ganha aquela expressão que dispensa qualquer palavra. Você olha pra eles estão falando, parece que eles estão falando alguma coisa. Eles estão reagindo de alguma forma, sendo que quem é o falastrão mesmo é o Raccoon. Mas se vocês perceberem, assim, tem mais expressividade em quem não fala, nos outros animais que não falam, do que no próprio Raccoon. O Gustavo sempre foi uma revista que teve muita ação, né? O próprio Birds e Taxi tem umas coisas até meio... É assustadora, né? Mas você vê como é que ele sendo, apesar do traço dele não ser um traço clássico de super-heróis, como flui bem a ação, né? Nas duas revistas. Cara, é uma coisa que muita gente reclama de hoje em dia, né? Por exemplo, hoje em dia você tem o padrão mais ou menos de 22, 24 páginas uma história, e às vezes demora sagas inteiras pra acontecer. Na Era de Ouro tinha aquele negócio de ter 13 páginas, aconteceu uma porrada de coisa e não perdeu o time. A narrativa do Gustavo é mais ou menos isso também, por exemplo. São 22 páginas que você... É inacreditável, assim, a quantidade de coisa que acontece. É que não tem texto, não tem quase balão, mas se você colocasse assim, em forma de narrativa, ia dar texto pra caramba pra falar o que, que vai acontecer. Porque é muita coisa em 22 páginas. E flui muito bem. Cara, eu li só a dos Guardiões, né? Não li a Sete Avengers, mas a dos Guardiões, eu já acho muito legal, como estavam falando aí, a questão da dinâmica, né? Eu tô vendo aqui a página que os filhozinhos, ou sobrinhos do Groot, ou do Rocket Raccoon, atacam um grupo de, como fossem robôs, seres com as armaduras e tal. E, cara, é muito dinâmico, assim, é muito bonito você ver o desenho, essa sequência de ação, e depois tem explosão e tudo, é muito, muito... Que bonito aos olhos, é aquela coisa que eu tenho que falar, né? É muita animação, assim. Muita coisa de animação que o Gustavo Duarte já tem, assim. A história em si, eu não achei isso tão interessante, assim. Ela é divertida e tal, mas ela me parece que, como é esse projeto, né? De ser uma coisa do futuro, ela me parece que começa no meio de alguma coisa e termina ali no meio de alguma coisa. Fica parecendo que ele tem alguma coisa ali antes e depois que precisaria pra história ficar mais interessante, mais coesa, assim. Se você ficou perdido, não se preocupe, era a intenção deles mesmo. É o que eu imagino, né? Que eu imaginava realmente quando eu terminei de que era mais ou menos isso, assim. Aí, eu, o meu lado chato, de que é uma coisa hermética, assim, coisa com meio e fim, reclama, mas assim, eu imagino que era a ideia deles realmente. Mas o desenho do Gustavo tá muito bonito, cara, tá muito legal, assim. E eu gostei muito dos designs dele, assim. Eu não via do Peter Vinges ainda, não posso falar, mas estou vendo só as imagens aqui, cara, tem uma imagem dele jogando baralho, assim, numa mesa, acho que em algum lugar na Terra, assim. Cara, é uma imagem muito bonita isso aqui, dá um post muito legal. Só de curiosidade aí, de easter egg, você sabe que o astronauta do Maurício de Souza faz uma participação nessa especial dos 100 anos, né? Não, não cheguei a ver isso. Vocês não localizaram, né? É mais uma coisa pra ficar degustando, né? Que não localizaram, né? Vocês que estão ouvindo e vão... Eu tô aqui caçando, cara. Mas pode ir até achar. Mas tá e lá, bem. Vamos nós, né? Ó, já tem dois trabalhos de casa: o traje a rigor, multimento e agora o astronauta. Eu vou vir pro Luiz agora, ele vai ficar com vontade de voltar agora. Onde está o Wally? Vai lá, Luiz. Eu já achei, tá? Não vou dizer onde tá, mas. Vai tá lá, tem sim, né? Bem a carinha mesmo, bem estilão mesmo do Danilo Beirute, né? Mas é assim, dos três trabalhos, né? Eu gostei do No More Bullying, né? Que ele faz aquela historinha weird, né? Mas como é uma historinha pequenininha, rapidinha, né? Num compêndio, é só isso mesmo, né? Bacana, mas é bem curtinha. Gostei pra caramba do Especial 100 Anos, né? Como vocês falaram, é despretensioso mesmo, é pra se divertir mesmo, é pra chutar o balde, né? O próprio, a gente até esqueceu de falar, né? Tem o Vance Astro, né? Também é dos Guardiões Originais, né? Não é bem o Vanciastro, mas... Ele entra como um vilão aqui, né? Mas vamos dizer que não é bem o Vanciastro, ou é mais ou menos, mas tudo bem, né? Quem lê vai entender depois, né? Mas eu gostei muito mais da Guardiões Team Up com os Pet Avengers, porque eu acho que a ideia dos Pet Avengers é uma coisa tão, assim, bacana, tão pra divertir mesmo, pra ter essa questão de ser descompromissada, é pra se divertir, é pra desligar o cérebro e curtir. É, apesar de ser descompromissada, ela tem ligação com o primeiro minissérie dos Pet Avengers, viu? Sim, não, é lógico. Eu tô falando assim, o conceito dos Pet Avengers é um conceito, tipo, é pra diversão mesmo, né? Não é pra ser uma coisa super, ultra séria, né? Eu tenho fé que ainda estrela um filme, cara. Não. Não, e os vilões, cara, quando eu comecei a ver os vilões, falei, putz, tem um outro ali que eu não conheço, né? Tipo, o Tigre, na verdade, eu fui pesquisar depois que eu li, o Tigre é baseado naquele vilão do Destino de 1099, cara. Isso. Puta que pariu, é. O vilão principal tem na primeira aparição do Dr. Destino, na primeira mesmo. Uhum. Se eu sempre bater, vai. Aí tem um que é mais conhecido da galera nova, que é esse cãozinho aí, que é o filho do cão do cão de Hell, né? O Fenrir, né? É, que ele apareceu nas histórias novas do Loki adolescente. Uhum. Loki criança ou adolescente, sei lá agora. E quem mais aparece? Aparece o macaco lá do Fantasma Vermelho, que um deles, é, né? Clássico também. O Falcão da Falcônia. É, esse eu não conhecia, não lembro. E aí, o mais trash de todos, a aranha que picou o Peter. E tem a Piton da Princesa Piton, né? Que é do Circo do Crime. Também é uma coisa bem... É bem bucha mesmo, né? Ser lembrado desse... Mas sabe o que é bacana? É que eles conseguiram catar. Tanto quanto cantaram os Pet Avengers, cataram os inimigos. E cataram bem, velho. Eu achei divertido pra caramba, né? Porque tem os easter eggs lá, né? Como você falou, aquela cena do poker lá. tem alguns easter eggs, tá, que você consegue achar, tipo um cãozinho chamado Sivuca, né? Tem lá o Noroeste, tem lá o São Paulo, tem lá o Alien, né, do Pavor Espacial, né? O Lenin, cara, disse que falou assim, Gustavo, eu tô dando essa oportunidade de você complementar a sua versão Quentin Tarantino da sua vida dos HQs, né? Tudo é interligado, então joga aí, meu filho. E uma coisa também que eu gostei, tipo, tem o, lógico, o vilão principal, né, que a gente falou, que é o vilão do Tarantino, mas no fim tem um outro vilão. Eu olhei pra cara dele e falei, ele é a cara de um Durlaniano da Legião. Ele, eu também achei, eu bati o olho com um Durlaniano, cara. É o Durlaniano, falei, puta, lógico que deve ser algum vilão da Marvel, digo pra caramba, né? Com o nome Grot também, né? Com dois T's, em vez de ser Groot, né? Pra fazer uma zoação, né? Com... mas, pô, achei muito legal. É isso aí, acho que o Gustavo é bem esse estilo mesmo de... É pra desenhar descompromissado mesmo, é pra se divertir. Eu acredito que ele deve rir muito quando ele desenha, porque é umas coisas assim, você olha e fala, não acredito que ele tá fazendo isso. Cara, esse é um Durlaniano com cara do Zacarias dos Trapalhões. Tem a peruca, né? Tiraram a peruca. Exatamente. Os dois dentinhos da frente, né? Cara, é muito bonito, cara. Começando por esse da Marvel dos 100 anos, uma coisa que o Gustavo, que é a coisa do nerdismo do Gustavo, que não sei se isso foi proposto pelo trabalho ou isso foi escolha que foi discutido, mas reparem que os designs de muitos dos personagens aqui são designs clássicos, das mesmas aparições, né? O Rocket tá com aquele velho uniforme dele azul, o Charlie 72, que antes era o 27, também tá com a mesma antiga roupa dele de Charlie, a Star-Lord, nós podemos falar spoiler de quem é Star-Lord aqui? Com a cor dela, fica difícil. Não tem como. Ou é a Jennifer Walters ou é a... E não é a Jennifer Walters. Pois é. Então, aí tá aqui com a roupa do Star-Lord, que a gente conhece agora. A armadura do Homem de Ferro tá bem. Faz referência às primeiras armaduras lá atrás, sabe? Que é aquela do Centurião. Tem um design disso. E, no caso aqui, o Drax também tá com a antiga roupa dele. Então, isso tá muito. Isso é uma coisa a mais também pra quem é desenhista, pra quem é fã de quadrinho, ficar, tipo, parar nessa página e vislumbrar, sabe? Porque é muito bonito, a construção tá muito bem amarrada, é tranquilo. E daí por diante, cara, é um show de narrativa, como sempre é do Gustavo, sabe? Ele mandando bala, narrativa muito bem trabalhada, cheia de detalhismos, as dimensões, muito bacana, cara. É ver e rever várias vezes, cara. E esse Galactus dele aqui, quando eu vi nessas coisas aqui, eu falei assim... ia ficar foda na cor do Gustavo. Mas ficou assim, ficou também muito bacana. É fantástico, cara. Esse trabalho aqui dele, você não tem como não parar de ver, sabe? E sempre você descobre mais coisas. E no caso desse Guardiões Team Up, cara, primeira coisa, eu já conheci os Pet Avengers. Quando eu vi isso aqui, eu já tinha conhecido. Por quê? Eu conheço o Iguara há um bom tempo. E eu já tinha... E ele já tinha me falado que ele tinha feito, no caso antes de Pet Avengers, ele tinha, se não me engano, feito um trabalho do Deadpool, que eu achei muito bacana. E eu vi depois o trabalho dos Pet. E quando eu vi isso aqui, cara, me veio na hora os quadrinhos que o Iggy já fez. E, cara, assim, acho que ficou ainda melhor, sabe? Porque o que eu já gostava dos Pet, aqui nesse trabalho ficou fantástico. Por quê? Olha o sapo do trovão, velho. Ele tá com a linguinha tá pra muito fora, bom, velho. Isso aqui, ó, eu chorei de rir quando eu vi isso, cara. É fantástico, fantástico. Eu falei assim, cara, isso é muito Gustavo mesmo. Achei fantástico. E depois quando eu vi essa aranha aqui com o Peter Parker aqui atrás, assim, tipo, por que caramba esse aranha tá aqui, cara? Muito bom. Então, assim, pra que os quadrinhos, cara, você olha esses detalhes, você vê no trabalho do Gustavo, você fala assim, meu Deus, você viaja, cara. Não precisa de texto, não precisa. Você viaja na parada. E essas coisas que me distraem no quadrinho, sabe? Porque eu fico viajando no trabalho, nesses detalhezinhos. E aí você vem pra próxima página, que é aqui, esse tal de Dr. Vulture, ou Dr. Abutre, sei lá, Urubu, sei lá do que das contas, Dr. Flamengo. Ele tá interagindo com os quadros, sabe? E isso é muito, muito... Isso é um trabalho muito, além de difícil... É muito bacana, porque ele fez de uma maneira fantástica, porque você vê, o link que faz os quadros aqui é simplesmente de leitura mesmo. Você pega o primeiro quadro linkado com o segundo e com o terceiro, e depois você vem para os próximos. Isso aqui, muitos desenhistas não sabem fazer esse tipo de link para dar essa narrativa, sabe? Apesar do primeiro quadro estar linkado com o de baixo, mas seu olho já baixa na parte de cima. Então isso tá uma narrativa muito boa, muito bacana, e ainda tem a interação do personagem com os quadros. Cara, isso é muito bom, entendeu? Então assim, ponto pro Gustavo, ponto pras drogas que o Gustavo tá usando. Tá muito fantástico, cara, muito fantástico mesmo. Você lê, quase eu já falei assistir, mas é porque o traço dele também é muito de animação, sabe? Parece que ele tem muito dessa pegada de animação. Porque você vê certas coisas aqui que tem, tipo, requadro, sabe, de animação. Se você pegar tudo assim na lateral, você parece que você tá vendo uma coisa em movimento. Isso é muito bacana. Principalmente nessa parte que quando é revelado quem é esse doutor Abutre, doutor Vulture, você vê o clássico fundo de, tipo, aquele desenho animado quando mostra assim, oh my god, não sei o quê. Cara, é muito desanimado isso. Então, ele mistura muito desses elementos e funciona. Uma das coisas que eu tô dando palmas da Marvel é que ela tá... Não é de hoje já. Ela tá começando a investir nesses artistas que fogem, mas fogem completamente ao tradicional quadrinho de super-heróis. Fora o Gustavo Duarte, que... E que bom que ele tá cada vez mais participando de desenhos lá fora, né? Eu não cheguei a ler, mas ele atualmente... Tá agora na minissérie do Bizarro. É, Luiz, você viu já alguma coisinha aí? Acho que tá em 5 edições, são 5 edições, né? Não sei se agora são 5 ou 6. Eu sei que saiu até a segunda já, lá fora, e é bem insistir mesmo, né? Até pelo próprio personagem, né? Seu Bizarro, né? E com a companhia do Jimmy Olsen, né? Como coadjuvante, é tão engraçado quanto, cara. Mas tem que ver no insistir mesmo, tem que se ler pra, não, cara, isso aqui... Desliga o cérebro e curta, porque se você tentar ser muito serião, não vai conseguir. Eu soube que a Panini pretende lançar isso em especialzinho, fechadinho já com esse material, né? Pelo menos por alto foi o que eu ouvi falar. Merece. Enfim, a Marvel tem já investido, pelo menos dois nomes eu posso citar aqui, claro que tem muito mais, que tem merecido um destaque, até um deles até meio que virou canônico atualmente, né? Que é o Scott Young. Scott Young meio que pagou pra ver pra sair uma série mensal do Rocket Raccoon. Chegou até as 12 edições, claro que parou por causa das Guerras Secretas, que meio que se intrometeu no meio da cronologia da Marvel. Mas até onde eu li, fabuloso. E é um estilo de quadrinho que segue muito mais pelo esse lado cartunesco, que aproveita muito da narrativa visual também. E o outro nome, que já é um pouco mais antigo, é o Chris Eliopoulos, né? Que também fez aquele clássico do Franklin Richards, né? Em vez do outro tá aparecendo. Então, assim, você vê que a Marvel tá... Já não é de hoje, né? Mas ela tá abrindo muito mais o leque, não só pra artistas de outros países, mas também de outras origens de desenho, né? A entrada do Gustavo nesse mercado, a gente só tem a ganhar, né? Quanto mais variedade, mais tipo de título diferente, ou que até aproveite os personagens que a gente conhece como quadrinhos de super-heróis, mas que tomem uma vertente diferente de histórias, de aventuras. Quem não queria que as histórias do Panny Parker finalmente saíssem, né? Fosse autorizado pela Marvel e saísse por aí, né? Do Vitor Capaz. Então vou aproveitar aqui para encerrar o programa. Quero agradecer a participação de todo mundo. Chegou agora o momento do jabá, pelo menos o pessoal de nossos convidados. Então, Marcelo, fala aí um pouquinho aí, quem quiser ouvir o Whatever. Se quiser ouvir o Whatever, tá lá whatever.com. São com dois A's, né? Whatever com dois A's, é um nome complicado, ninguém tem muitas vezes, mas a gente vai fazendo. E a gente tem lá nosso podcast toda semana, a gente fez também, dentro da iniciativa do quadrinho podcast, que entrevistou o Danilo Beirute lá, falando sobre o Bastional, sobre as duas edições e tal. Foi bem interessante, foi bem legal. E o pessoal acompanha os outros podcasts também da iniciativa, que é um tema muito interessante, é um tema muito bom, e tem que valorizar mesmo o Maurício Souza, que ele está trazendo muita coisa legal, já tem muito para os quadrinhos brasileiros. Por fim, Luiz, o quadrinho pessoal já é macaco velho aqui, né? Já participamos várias vezes aqui, né? Mas quem quiser comparecer lá, www.quadrinho.com.br, né? Pra quem quiser ver os outros podcasts da iniciativa, acho que vai estar o link do post ainda. Vai estar aqui embaixo, tá vendo? Isso. Quer dizer, tem vídeo, então você lê aí. Vai lá pro site, dê um page view pro Marvel 66, né? Aí vai lá ver os outros podcasts, porque tem coisa muito bacana. Lá no quadrinho a gente falou de laços, entrevistou muito Carvage, teve gente que entrevistou o Danilo Beirute, teve gente que falou do Cine Gibi, tem um monte de coisa sobre o Maurício de Souza mesmo, que, pô, fazendo 80 anos e é o grande nome do quadrinho nacional, tinha que ser homenageado, não ia dar pra deixar passar, né? E aí a gente ainda se vê, se mistura por aí, no final do ano com mais uma iniciativa. Que a então, força esteja conosco, né? Então, até a próxima, pessoal. Este podcast é um oferecimento do site Universo Marvel 616. Acesse www.marvel616.com.